por aí já ganharam milhões de dólares por ano e ainda assim conseguiram gastar tudo. O Johnny Depp, por exemplo, torrou 2 milhões de dólares por mês ao longo de 20 anos, até, logicamente, entrar em falência. Por isso, mais do que focar apenas em ganhar dinheiro, foque também em boas formas de você administrar melhor todo o seu patrimônio. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. Do meia da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo a rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 é futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Estádio 97, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! Tamo no ar, sejam bem-vindos, boa tarde! Opa, boa tarde, é nóis! Salve, salve! Opa, boa nóis, queiroz! É isso aí, tamo no ar mais uma vez. Alô, chamando, conectando o Rio de Janeiro, alô, chamando o Rio de Janeiro, atenção, 1, 2, 3, câmbio! E aí, Sombra, beleza? Opa! Aê, menino do Rio! Menino do Rio! Boa tarde, galera! E aí, mano? A gente sempre, sente um alívio quando o mano. Quando escuta o mano falar. Tá bem, né, velho? Tenho medo. Tá mais quando ele vai de manhã pra praia. Tá vivo, não sofreu, tá vivo, não sofreu nada, tá tudo legal. Não pegou dengue. É isso aí, mano. Tô vivendo bem, Regina, não dá pra reclamar, não. Vamos aí. Falar nisso em pegando dengue, eu tinha uma preocupação que era saber se. Eu tomei vacina de febre amarela pra viajar pro México em 2005. E eu lembro, e tenho certificado. Esse certificado tem validade de 10 anos, né? Ou seja, 2015 não valeria mais. Certo. 2016 não valeria mais, né? Aí eu entrei no site da Anvisa, porque tem muita gente com essas dúvidas aí. Então é bom a gente até esclarecer. Eu entrei no site da Anvisa, e no site da Anvisa diz o seguinte. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde declarou que quem tomou a vacina não precisa mais tomar. Essa não dose é única, né? Não a fracionada. Não, quem tomou a dose única da vacina... É pra vida toda, não é? É pra vida toda. Então, entendo eu que era, acho que era, não era nada fracionado. Não tem nada dizendo que era fracionado. Mas, então, mas pô, não sabia. Essa é uma determinação da Organização Mundial de Saúde. Que foi colocada em 2014. Né? Já então, tomou, já então tá. Já tomou, tá tomado. Eu tomei em 2006 também. Tá eu vendo? Também não então... preciso tomar. É isso aí, porque tem muita, hoje tá todo mundo querendo se informar a respeito, e tem que levar a sério, né? Claro, não é pra ser um pânico, mas tem que levar a sério. E o Estádio 97 também tem esse lado. Também é cultura. Caráter informativo. Você já tomou, Marcão? É cultura e informação. Na realidade, eu fui lá duas vezes no posto, lá tava mó fila, eu falei, ah, mas deixa no gelo esse bagulho de potom. Isso é preguiça. É que a gente que nessa parte urbana não precisa então, mas tanto, aí né? É que tá, eu fui numa festinha que teve lá em Mariporã. Ah, lá, então, esse problema, você ainda não acerta. Mas aí eu fiquei tranquilo, Motinha, porque eu vi que o mosquito da febre amarela, ele tem hábitos diurnos. E como a festa foi à noite... Ele tava dormindo na época lá, entendeu? Mas então, quem frequenta, quem vai pra sítio... Região de matas, né? Matas fechadas tem que tomar aí. Mesmo, né? Então é preocupante, por exemplo, a pessoa da Atibaia, quem vai pra Atibaia... Meu sítio lá, que não falta é mosquito. É verdade, você dorme com um véu assim? A fracionada, validade é 8 anos, é isso? Então, são 10 anos. 10 anos. Mas você tem que tomar. Agora, eu espero outras, que né? eu tenha tomado aquela que não é fracionada. Não, mas viajei. Fracionada inventaram não, agora. Fracionada então, não é fracionada. É agora? Como, é, pra, como tá faltando. Diluída em água. Desculpa. A diluída em água começaram a inventar agora. É. Diluída em água? Não é que inventaram. É. Pra poder, pra todo mundo. Pra poder ter o maior número de atendidos aí. E fica a nota de repúdio e desprezo pelos seres humanos que ficam matando macacos. Chambada de idiota, hein? Quer dizer, continuam, né? Eu acho que essas pessoas têm que ser presas, hein? Claro, claro. No meu país lá, República Federativa do Sombra, que infelizmente não existe. É um país anão. Não, a pessoa que mata um macaco, mata um animal, é 10 anos de cadeia no mínimo. É. Mas no mínimo. Inclusive, e sem direito à progressão de pena, nada se disso. Se você deixa o macaco vivo, o que acontece? As pessoas, até um médico tava falando isso, ele falou assim... É uma grande besteira, porque as pessoas que moram na área de risco, não tem mata, essas coisas, o macaco, ele avisa que tá tendo um surto ali, porque a gente vai encontrar macacos mortos. Vai, o macaco toca a campainha lá e fala, cuidado. Não, o burro, não é. Ou seu jumento, se os macacos mortos, é sinal de que algo o surto desequilibrado tá ali. Então, mas que na acontece? Ordem natural. O que acontece, cara? O macaquinho aí, infelizmente, não tem como a gente saber o macaco que tá doente e o macaco que não está. O que que acontece, cara? O pessoal tá com medo dessa febre amarela, que hoje ela é silvestre, ela virar uma epidemia urbana. Porque o que que acontece? Quem mora na região ali da Serra da Cantareira, Mariporã, tem muito contato com esses macaquinhos aí, que às vezes eles buscam a comida nas residências que ali, né, sim, tem no pedaço ali. O que que acontece, cara? O macaquinho, querendo ou não, ele também é um foco transmissor. Se ele tiver contaminado, ele for picado por um Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, é o chikungunya, também pode transmitir a febre amarela. Se picarem esse macaco e esse macaco tiver contaminado e esse mosquito picar alguém da população que mora ali naquela região, pode ser que transfira também. Mas até então, você não vai ficar matando um macaco porque você não sabe se ele tá doente ou não. Não, é absurdo. É absurdo, absurdo. Absurdo. Muito bem. Passado esse... Eu tenho vários macacos no meu sítio. É, ô, seu bem. Uns 30, mais ou menos. Se alimenta? Banana. Aí, tem ó, aquele da Buda vermelha? Tem todos os tipos. Banana é bom, né, seu bem? Banana é delícia. Banana nanica é a melhor. É a melhor. Não, eu sei que aquela banana ouro é muito boa. Aquela que você compra ali na beira da estrada, na Anchieta. Sim. É que você fica com medo de saber ali, né? Onde ela nasce ali, né? Se ela não... Não, ali é produto confiável. Na BR-116 também vem de bom, terra também. Banana. Ah, não, a terra tem um gosto muito forte. Que nada. Também acho forte. Você fritar ela, e a banana prata, ela é meio, às vezes, encorreada. É. E a banana maçã, então, é aquela que você comprou, se for boa, como é que ela é aquela banana que é rosa? Sabe? A banana rosa, porra. É que ela olha pra trás aí, a banana rosa. Fala aí, ó. E aí, Motinha? Nossa, a banana que ela é rosa, ela é roseada assim. Meu Deus do céu. É verdade, eu não lembro o nome, mas quem existe. Vai perguntar sobre banana rosa? Cláudio Mota. Manda aí no site da rádio, da 97.com.br, manda aí qual o nome daquela banana rosa. Ô, seu Bento. Ah, não dá. Não dá, não dá. Vocês não sabem. Não dá. Eu pensei que ele fosse perguntar por que a banana nanica não é pequenininha. Aliás, ontem, onde tive que trabalhar, não pude fazer as manchetes, cara. Eu sinto vergonha quando eu não venho. Você fica envergonhado, seu bem? Eu não tava escondendo o carro. Nossa, é um lixo, hein? E aí eu tava num evento, depois eram umas 8 horas que tava chegando no evento pra tocar ali com meu primo. Os caras falaram, foi ruim hoje, hein? Foi ruim hoje, hein? Tá você bom, recebe Paulo. Muitas mensagens, seu bem? Os caras queimando motinha. Não, eu tô queimando, passando feedback. Não, do... quem, ó. Você é mó traíra. Você não é que essa boquinha pega no seu olho. Eu entendo você, concordo com você. Mas é chato queimar moto, hein? E, ó, isso não é legal, não, hein? Aquela que é morrada. Vamos ao Corinthians. Pega no seu olho. Coringal, Coringal, bem. Vai. É isso, né? Vai. Sapinho. Vamos lá, ô, mano, enfim, hein? Enfim, tava treinando já estava entre vocês lá. Mais um bando de louco, né? Zagueiro Henrique. 31 anos, assinou contrato por 2 temporadas com o Corinthians. Agora sim, né? Já tava lá, conseguiu tudo certinho, se acertou e tá lá contratado. O Carille não divulgou a escalação que enfrenta o São Paulo amanhã, mas é certo que Romero... É amanhã, né? Amanhã. Amanhã é 5 da tarde. Com clássicos ao domingo, né? Os domingos. É às 5, não é, mano? Às 17? Amanhã às 5 da tarde, sim. Mas é certo que Jadson, Romero... Os jogadores que não participaram aí, né, que não começaram jogando, contra o Ferroviária, devem entrar em campo amanhã, certo? É, mas ele é então, certíssimo. Ô, mano, o Carille falou em entrevista que pode poupar alguém, né? Porque ele falou que alguns aí estão com dores e tal. Vamos lá. É, com relação ao Henrique, falando primeiro da contratação aí do Corinthians. Torcer pra que ele não faça as bobagens que ele costumava fazer com a camisa do Fluminense. Já tá queimando, mano. Não, são não, corneta, hein, mano. Corneta não, é a verdade. Mas concordo, Henrique. Zagueiro lento, zagueiro que muitas vezes compromete. Então torcer pra que ele não faça as mesmas bobagens que ele já fez com a camisa do Fluminense e de outros clubes também. Enfim, tomara que dê certo. É, com relação ao Carille, Mota, eu acho que essa declaração dele é pra despistar. Por mais que ele tenha dito que alguns jogadores aí estão alegando cansaço pelo ritmo de jogo, a temporada começou agora, os caras aí não estão 100% fisicamente, mas na boa, se tivesse que poupar alguém, era para poupar contra a Ferroviária, que poupasse contra o São Bernardo. São Bernardo, São Caetano, enfim, esses times aí, quando eles pegou o São Caetano. É, mas que se poupe nesses jogos. Agora contra o São Paulo, contra Palmeiras, contra Santos, tem que entrar a equipe titular, cara. Mas, ô, mano, principalmente pelo fato do Carille ter adotado um esquema diferente do que ele terminou ano passado, jogando apenas com um volante, agora é a prova de fogo. Você colocar todo mundo pra jogar pra ver onde estão as dificuldades, aonde estão as deficiências num novo esquema de jogo que o Corinthians tem utilizado. É, o ano passado ele jogou com dois volantes, ali era o Gabriel e o Camacho, ou o Gabriel e o Maicon a princípio. Aí o Maicon acabou perdendo a posição, entrou o Camacho, e ele tinha sacado o Jadson dessa formação. Esse ano o Jadson entrou bem. O Jadson ele não pode sair desse time, por mais que ele tenha cogitado a possibilidade de jogar com dois volantes contra o São Paulo, eu acho que ele deve manter o esquema com um volante só, jogando ali naquela linha da frente ali com o Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison. E na frente, a única dúvida que ele tem na cabeça, que eu acho que não deveria nem ter essa dúvida, é com relação ao Casim ou o Júnior Dutra. É, conversei com algumas pessoas aí, as pessoas dizem que o Carille, por mais que exista uma campanha para que o Júnior Dutra tome a posição de titular e ele merece, pela bola que ele apresentou aí, comparado com o futebol apresentado pelo Casim, o Carille ainda tem aquela dúvida. Ele sabe que o Casim é um cara importante, é um cara querido dentro do grupo, ele não quer desistir do jogador a princípio, ele pensa em dar mais uma possibilidade de jogo pro Casim. Mas eu sou a favor, como o próprio Tite disse, o Carille é um discípulo do Tite, a meritocracia tem que imperar. Pelo mérito, o Júnior Dutra está mostrando que é melhor que o Casim. Então, eu começaria o jogo com o Júnior Dutra no lugar do Casim, fazendo a função de centroavante. Mas eu acho o Júnior Dutra, apesar de não ser o centroavante do sonho de time nenhum, óbvio, sim, mas ele é melhor, sim, do que o Casim. O é pouco, claro que... ele não jogava nada do outro mundo, mas você vendo, pelo que eu via do Júnior Dutra quando ele atuava pelo Avaí, melhor que o Casim, gente. Melhor. O Júnior Dutra com uma perna só é melhor que o Casim. Mas, ô, mano, o fato do Carille de repente poupar algum atleta aí, ou alguns atletas, como você falou, de repente não é um sinal de medo, porque depois se toma um couro aí. Não, é verdade. Se toma um couro aí, vai usar isso aí como pretexto pra falar, mas eu poupei metade do time, eu poupei um ou dois. É, tá vendo? Então, eu vou te falar o porquê não. Eu não sei se você se recorda, talvez sim. Mas a última vez que o Corinthians colocou o time bem em campo, naquela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro que pegou seu time lá em Itaquera, meteu 6. Por isso que o time B meteu 6 no teu. Isso é bom, então, né? Então, bacana. Tá brincar, reza. Reza. Marcão, não, que foi provocar fato. Ele. Então, é bom, então, o RG, ele colocou a cabeça pra fora e tomou uma marretada. Mas cada jogo é um jogo, né, mano? Você falou do Henrique, cara. Ele teve uma passagem muito boa pelo Parmeira. E o Parmeira tava numa pindaíba desgraçada quando não conseguiu segurar o jogador. Mas, ele, cara, acho que ele vai bem ali sim, viu, cara? Ele vai ajudar bastante. Por que ele tava na reserva do Fluminense, do incrível Fluminense United? Parece que tava com dor no bolso. Parece que a dor no bolso tava assim, finge que eu jogo, finge que recebe. Mas não corre o risco, o risco de ir no Corinthians continuar com essa dor no bolso, seu bem? Você quer um cara aí falar, influente no Corinthians, não atrasa salário, idiota. O Henrique, eu não acho um zagueiro de alta confiabilidade, não. Também não acho. O Américo Balbuena ali vai fazer uma boa dupla. Não sei. Eu acho que vai. Não sei. O grande problema, Bento, é que o Henrique eu acho que é um zagueiro lento, cara. Sabe, o Pablo era um zagueiro que ele tinha aquela sobra do Balbuena ali. E o Pablo era um cara que tinha passado das largas. Ele pegava o cara na corrida, independente de quem fosse. Agora o Henrique, cara, não sei. Eu acho ele um zagueiro pesadão, mas torcer pra que ele queime minha boca, né? Vamos ver. Beleza. Vamos ao outro lado do clássico. Lado do clássico. Boa, seu bem. E tem novidade. Majestoso. Tem novidade. O Nenê se acertou com o Vasco da Gama. Aí. Boa, sombra. Acho que essa notícia deve sair em breve aí. Zé Fontinha acionou você. Zé Fontinha ligou e falou assim, crava. Ah, então aí, já era. Vai porque grava. Bate forte na bola, estufa a rede. E ele chegou até a dar uma declaração, já vocês ouviram ou não? A respeito disso. Quem, aí? Quem, o Zé Fontinha ou o Nenê? O Nenê. Não. O que ele falou? Aqui, ó. Cadê o neném? Eu não acredito. Mas, ó, cadê o neném? Chegou o neném. E aí? Meu Deus. Nossa, fugiu daí do Rio, neném. Ele foi, o nome do neném, inclusive, saiu na lista de pré-inscritos da Libertadores, né? Ah, sinal. Mas, coitado, Vasco, mas agora, né? Olha, às 5 e pouco me ligaram falando, olha, tá tudo certo, Vasco e Nenê, o Nenê jogará no São Paulo. Boa, beleza. Excelente notícia, ó, seu bem. Agora só faltam mais duas contratações. Chupa, sim, Leiloca. Amanhã... Ah, mas você falou Nenê e Vasco, se acertaram? Eu pensei que ia ficar no Vasco. É, ele deu um nó na minha cabeça também, não, viu, Maurício? Nenê e Vasco se acertaram. Ele... Não, no sentido de fazer a vontade do Nenê de sair fora. Ah, não, então tudo bem, mas da forma como você falou, tá. Você falou, olha, Nenê e Vasco se acertaram. Eu falei, vai ficar. Não. É, pode, tudo bem. Se acertaram, cabia dupla, vir embora, cabia, mano, realmente dupla. Foi interpretação, dúbia, né? É verdade. Não, é, o mano que é corneta, o mano é... Nenê acertou com o Vasco que vai embora. Pronto. Eu mandei um chi aqui, então, de bobeira. É, você gastou seu chi do dia. Você viu que eu esperei um pouco, né, mano? Eu não fui. A bola bateu na trave, mas ela entrou no gol. Ele falou, olha, gente, eu recebi uma informação aqui que Nenê e Vasco se acertaram. Eu recebi a informação que eles se acertaram no sentido de Nenê, de romper o contrato. Aí nos próximos dias é capaz de a gente ter informação aí se como que vai o ser. O Vasco deve uns milhões, né, pra ele, né? É, deve um dinheirinho bom aí, uma, né? Uma quirelinha. E entre São Paulo e Nenê estava tudo acertado. Então a questão é que acho que nas próximas horas aí, dias... Já anuncie. Como os caras esperam sempre assinar contrato, sim, e exame médico, então acho pra não queimar largar, eles vão demorar um pouco pra efetivar a informação, né? Sim. Bom, sobre mas o jogo, o Nenê tem que fazer exame médico no INSS, né? Aquele perito que examina idoso. Você é louco, não, sabe? O Nenê tá bem, mas, mano. Ó, o Nenê tá bem. É, legal, diante da notícia, eu tenho recebido bastante gente falando, e a maioria feliz por o Nenê ter chegado. Eu também acho. Mas eu acho que cabe um esclarecimento também. Muita gente feliz quando chega um jogador como o Nenê, que é um bom jogador. Claro. Hoje já não tem a mesma vitalidade, tem 36 anos. É óbvio que não tem mais a mesma vitalidade. Então, é que o torcedor, quando a gente tá numa situação como a do São Paulo, sem ganhar títulos importantes há muito tempo, de muita pressão, qualquer um que chega de fora e veste a camisa do São Paulo é cobrado demais. Sim, claro. Demais. Então, no meu ponto de vista, não pode se acreditar ao Nenê a solução dos problemas do São Paulo. Lógico que não. Mas talvez possa ser uma peça importante para um todo que venha a ser melhor. Claro. Porque assim, vamos entender melhor. O Nenê é um jogador hoje que não tem o mesmo poder de recuperação. Ou seja, de recomposição dentro do campo. É óbvio isso. Claro. Você perde uma bola, você não tem a mesma recomposição. Sim. Tá certo? Você não tem a mesma velocidade. Você, para você fazer a marcação de saída de bola, é como o Ale Oliveira falou, ó. Vai ter que botar para marcar zagueiro. Claro. Não vai poder marcar lateral. Sim. Né? Então você vai ter que... E também não vai poder marcar meia, que se mexe demais dentro do campo. Então, o Dorival vai ter que saber usar a qualidade do Nenê e taticamente saber como... Ou seja, pegar os pontos positivos da vinda do Nenê e saber como anular o ponto negativo, que é o ponto físico. Que é a falta de marcação e de recomposição. Sim. Ah, isso, né? É só adiantar ele, né, Sombra? Quando o São Paulo não tiver com a bola, faz ele e o Diego Souza marcar a saída de bola dos caras. Aí até tudo bem. Agora, quando você tem a bola e perde a bola, não espere dele a recomposição. Ah, sim, vai atrás pra... Isso vai demandar que todo o entorno seja muito rápido, muito ágil. Os quatro de trás tem que marcar, velho. É. Né? Mas ele vai ser... É que tá... Ele não é... Ele é um dos quatro do meio. Eu acho que vai ficar mais pra frente, hein? Não. Não, não. Não vai, não. Não. Não vai, não. Não tem como. Não tem como. Não tem. Você manteria o esquema de jogo, Sombra, com esses pontas abertos, com a entrada do... Vamos dizer que o Cueva permaneça e o Nenê chegue mesmo. Você manteria esse esquema aberto aí com dois pontas aí, cara? Eu acho que eu mudaria, cara. Não, eu acho que eu colocaria o Nenê pelo meio. Nenê e Cueva pelo meio, centralizados? Eu não conto mais com o Cueva, Marcão. Sério, cara? Eu acho que ele vai permanecer, viu? Eu não ele conto com o Cueva. Ele não foi nem relacionado, né? Eu não conto com o Cueva. Então, amanhã ele não vai pro jogo. Não foi nem relacionado. Eu não gosto hoje de imaginar ele. O time do São Paulo com o Cueva, porque ele mostrou que não é um jogador que dá pra contar com ele. Se amanhã tiver disponível, com vontade de jogar, é uma coisa a se pensar. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, toda hora o jogador se machuca, tem contusão. Então vai saber se amanhã vai ter oportunidade de jogar, por exemplo, com o Nenê e Cueva. Não sei. Não sei. Se tiver os dois disponíveis, ok, vamos pensar. Mas aí o Cueva pelo lado e o Nenê pelo meio, porque acho que o Cueva ainda tem um pouco mais de vitalidade. Agora, jogar com o Nenê, Cueva e Diego Souza, é... Malemar, eu acho que para enfrentar time muito pequeno, de pouca resistência... No, vai ter criatividade? Vai, mas é, não sei. Eu, você, falta velocidade. Eu acho que falta velocidade. O futebol cada vez mais físico, demanda muita velocidade, demanda marcação. Você vê que hoje o São Paulo tem um jogador que ele pouco produz ofensivamente, mas nitidamente é um jogador tático, que é o Marcos Guilherme. Porque ele marca bem a lateral. Sim. É o similar do Romero muito, no São Paulo. Verdade. O Romero, se não fosse pela marcação que ele faz dentro do campo, duvido que ele estivesse jogando no time titular do Corinthians. Ah, não jogava. Pela técnica, não. Ô, Sombra, você colocaria o Cueva amanhã no jogo, mesmo com a cidade de São Paulo? Não. Ah, a motinha aí. É uma falta. Seria, amanhã aí, colocar o Cueva seria assumir o seguinte: Cueva, você tem razão, a gente precisa muito de você. O cara vai deitar e rolar. Ah, mas eu não posso colocar um jogo. Eu não posso colocar. Eu não acredito nele. Eu acho que ele só age por interesse. Eu acho que o Cueva é um cara que ele só pediu desculpa porque viu que o negócio ficou feio pra ele. Sim. Até em termos de seleção peruana. Amanhã chegar e falar assim, depois de tudo isso que aconteceu, chegar lá, não, você tá escalado, amanhã você vai pro jogo, é assumir vai assinar uma fraqueza, assinar um recibo de que o Cueva pode fazer na nossa cabeça. O Cueva parece aquele moleque mimado, sabe aquele filho que você tem que o pai e a mãe deixam fazer tudo? Aí, quando vai o tio briga, ele vai sempre pro colo do pai e da mãe e todo mundo passa a mão na cabeça. Só que dessa vez o pai e a mãe também falaram, não, você vai passar a linha do castigo. É. Manja, seu Bento. Só que assim, eu acho, cara, que esses 6 meses aí que ele vai ter pra ficar no São Paulo antes da Copa do Mundo... Que não é 6, né? É, a Copa é em junho. 5, né, na realidade. É, um mês antes o cara já tá fora. É. Então, 4 meses aí. Ele vai ter que jogar muita bola, seu Bento. Posso te falar? Ele vai ficar pianinho, velho. Porque é interesse dele também, cara. Jogar com a joga. Hoje saiu uma notícia que o Gareca está vindo pro Brasil, tem uma conversa com ele. Pra dar aquela enrabada ao vivo. O Gareca vai estar preocupado. Ele fala assim, o Cueva é importante pro Peru. É, lógico. Mas fala assim, mas se os caras encostar o cara lá, bicho, e aí? Mas não é nem só isso, Sombra. Na própria, Copa. É interessante também aí pro Cueva mostrar um futebol aqui. Porque eu tava vendo até algumas notícias relacionadas a ele aí. É, tanto o atraso quanto o xilique que ele deu não caiu bem nem na imprensa peruana. A gente tem aqui muitas vezes aí a imprensa passando a mão na cabeça de jogadores que são referências aqui. Por exemplo, a gente vê o Neymar dando xilique no Barcelona, no Paris Saint-Germain. A gente cansava de ver gente aqui, os Neymarzetes. Ah, é um moleque, né? Mas é porque o Neymar tá sendo sabotado. Ah, é porque o Cavani quis tomar a bola dele, enfim. A imprensa brasileira costuma passar muito a mão na cabeça de jogadores aí que são famosos ou que têm uma certa importância dentro da seleção. É, porque agora, não quer perder, não, mano. Não quer perder a entrevista, não quer perder, entendeu? Esse é o problema. A imprensa peruana, eu tava vendo a repercussão aí em jornais, em programas de televisão, os caras descendo o sabugo no Cueva. É verdade. Agora, ô Mota, até entendo, você fala, pô, mas o Cueva, porque você tá colocando o jogo contra o Corinthians, que é muito importante e significativo dentro desse processo... Sim. Acima de um projeto de comando de grupo, está colocando o jogo acima da própria instituição. Está colocando o jogo como mais importante do que as ideologias que você tem que ter como trabalhar com o seu grupo. Claro. Fala assim, não, eu preciso botar porque eu preciso ganhar esse jogo. Dane-se se vai ser mal encarado pela torcida, pelos colegas de grupo, o cara fazer tudo o que ele quer e ainda jogar... A atitude que o São Paulo teve perante os outros jogadores, inclusive os novinhos... O recado que foi dado, foi um exemplo. Agora, se o São Paulo pega esse exemplo, leva pra dentro de campo por causa do clássico, eu concordo com o Sombra. Claro. E aí? Então você não tem diretriz, você não tem moral. O que existe é a necessidade de ganhar um jogo. Uma atitude dessa aí mostra que tem comando, né, RG? É lógico, porque os outros vão falar... Respeito, comando. Peraí, né? O cara é bom, né? O cara é um bom jogador, pô, tá tomando uma cacada. Porque tinha saído uma notícia que ele estaria relacionado pro jogo, né? Aí agora, no final da tarde, saiu... Saiu que ele não está relacionado. Quem está relacionado é o Hudson. O Hudson vai pela primeira vez, mas já está. Mas acho que não tem o força, time, né? Do São Paulo. E só repassando uma informação que não tem nada a ver com o São Paulo. Zé Fontinha me falou, viu, mano, que Fluminense era problema de grupo o Henrique no banco. O Abel botava ele no banco porque tinha problema com o grupo. Desagregador, então mano. Não, mas não é. Cara que acha que porque passou lá pela Europa, pelo Barcelona, Nápoles, Bayer Leverkusen, enfim, ele acha que tem o rei na barriga. E é normal, o jogador quando volta da Europa, o cara acha que tem que ser titular onde ele passou. É, não é o caso do Fluminense. O Fluminense, quem tava jogando ali era o Gun e o Renato Chaves, não era? O que era da ponte, né? O Gun chegou a jogar um pouco mais depois pro final, que ele tava contundido. Aliás, o Gun lá é ídolo, né? Assim, o Guerreiro Gun, né? É, o Gun é... E é horroroso. Aliás, também, né? Eu vi uma declaração do Gun a respeito do Scarpa. Foi verdade aquilo, mano? Você chegou a ver? Não. Nossa, eu vou procurar aqui, depois eu vou mostrar pra vocês aí, peraí. Tá certo. Tá, senhor, mas ó, deve estar escalado já o Tricolor amanhã. O provável time deve ser o Sidão, o Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edmar. Eu só não entendo esse Edmar aí, mas tudo bem. Não que o Roberto Carlos ou o Marcelo estejam lá pra jogar. Mas não é aquele esquema da coerência que a gente tava falando do Carilli lá com relação ao Casim também? Concordo. Não, é por aí mesmo. Tem aí, razão. Aí eu entendo. Jusilei Petros e Shailon. Certo. Marcos Guilherme de um lado, no outro lado tem o Brenner e no ataque o Diego Souza. Tem gente que argumenta, pô, mas não dá pra chegar, o Paulinho Boy entrou bem, já não dá pra entrar no lugar do Brenner, e o Kaique, não dá pra entrar no lugar do Brenner. Gente, hoje você chegar e já desestimular o Brenner dessa maneira, não é legal, isso não é legal. Lógico. Né? E você não pode também agora, se você chegasse a colocar o Boia, o Kaique já pra jogar essa partida, denotaria um desespero. Claro. É uma bobagem. A molecada vai oscilar, né, Sombra? Não tem jeito. Exatamente. Né? Tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência nesse processo aí. Não podemos encarar aí o começo de ano, né? O começo de ano, 3, 4, 5 jogos, como uma determinante. Claro. O que me preocupa realmente é assim, a qualificação de elenco. Porque qualificação de elenco reflete o todo mais pra frente, né? Se você tem um elenco qualificado, você vê uma luz no fim do túnel. É. Agora, eu não posso ficar julgando as ações agora de curto prazo. A questão é que é o seguinte, a torcida do São Paulo está sem paciência. Já pega a herança desses últimos anos, né, Motinha? Se perder o clássico, a pressão em cima do Dorival vai ser gigante, cara. Pode falar assim, é começo, temporada, mas isso aí... tem a parte física, mas vão pressionar de uma forma. Mas se perde, em quais circunstâncias? Tem que analisar as circunstâncias de uma derrota. Assim como também se ganha... Não significa que o clube agora tá tudo certo. Claro, mas porque tá tudo... É diferente, Sombra. Ele vai chorar do mesmo jeito, ele vai chiar, vai cornetar demais. Tá bom, mas eu, na minha posição, eu não... Somente contra o Corinthians. Eu tenho que falar o que eu penso. Claro. Se eu discordo da maioria do torcedor, eu tenho que falar. Não posso agora ser político aqui e falar assim, também deixa eu ver o que o torcedor fala e eu vou na onda do torcedor. Não, mas a gente tá batendo desde o começo da temporada o seguinte, gente, 2, 3, 4 jogos agora, não é pra essa gritaria toda que estão fazendo. Mas então você não tem que ficar... Eu concordo com o que eu tô você falando. Não tem obrigado, preocupado. Eu não falo eu. Não, eu sei. Eu tô falando a torcida. Eu sei, a paciência da você torcida fala, esgotou. Mas quando você fala a torcida... Aí é preciso também entender o seguinte, pô, a gente precisa chegar num bom senso e num equilíbrio de opinião. Se, pô, nada como ter experiência com o microfone. Uma hora é porque a porra do campeonato estadual não vale nada, serve pra ajustar time, blá, blá, blá. Outra hora é porque, mas o torcedor, se o São Paulo perder pro Corinthians, ou se o Corinthians perder pro São Paulo... Porra, gente, vamos chegar num acordo, pô. Tem aquele que tá bravo, tem aquele que acha que tem que ganhar o Paulista, tem aquele que acha que é só a Paulistinha, tem aquele que acha que se amanhã perder o jogo pro Corinthians, acabou o mundo. Tem aquele que se ganhar do Corinthians fala assim, meu, o campeão voltou. Mas isso é normal, porque o futebol ele é emocional. É, passional, né, Sombra? Mas outro, Motinha, é o que eu falo, cara. No Campeonato Paulista, essa primeira fase, cara, pra clube grande... O que vale é o ritmo de jogo, é você entrosar o seu time, você entendeu? Porque assim, classificam dois, o grupo do São Paulo é São Paulo e Ponte Preta, vai classificar os dois, os outros dois são São Caetano e Santo André, cara. Não tem como ficar de fora da próxima fase. Eu não estou criticando o futebol atual do São Paulo, porque eu acho que é muito cedo para fazer críticas ao futebol atual. Sim. O que eu critico é que eu acho que o elenco tem que ser melhor qualificado. Concordo plenamente. Porque este elenco que está aí, ele só vai gerar... uma luz no fim do túnel, no meu entender, se ele for melhor qualificado. Melhor qualificado como? Seja através da chegada de jogadores melhor qualificados, ou que no meio desse processo de amadurecimento da garotada, tenham dois jogadores aí, que história, você fala assim, por exemplo, surge um Lucas aí, vou dar um exemplo, vamos supor que esse Paulinho Boia vai ter um efeito tão positivo dentro de campo, quanto foi o Lucas quando apareceu. Sim. Aí você fala, opa, se aparece um cara do mesmo naipe, você fala assim, você dá um upgrade técnico, Você dá um upgrade. Mas eu não sei ainda quem, se eles vão dar esse upgrade. Eu não posso ainda contar. Ah, tá certo, vai ter dois que vão estourar. Então, eu ainda acho... Com a chegada do Nenê, eu acho que dá uma agregada técnica. Dá uma melhorada. Mas ainda tem temeridade aí. A lateral direita, em termos ofensivos. Lateral esquerda. Ah, mas é o Reinaldo, né, Sombra? Centroavante nós não temos. Tem o Diego Souza improvisado de centroavante, que acho que fez bem até o papel. Mas saber, precisa ver também até se amanhã não joga o Diego Souza, entendeu? Sim. Então eu não vejo com maus olhos. Se amanhã puder vir um centroavante, tudo que puder agregar. Só contra é contratar por contratar. Contratar por dizer, não, contratamos, não. Contratar no olho, não. Aí eu sou totalmente contra. Tem que ser para Sombra, para as posições que São Paulo precisa. Diga, mano. Eu posso reproduzir aqui a declaração do Gun, que meu irmão citou agora há pouco aí? Pode, claro. Eu vou colocar o trechinho aqui, porque como ele fala algumas coisas, eu acho que é mais fácil a gente colocar o próprio jogador falando. Posso colocar aqui? Manda. Isso aí é algo extra-campo, não tá nos atrapalhando nada, pelo contrário. Estamos muito focados no trabalho, mas tem uma grande diferença, né? Você falou do Gustavo Scarpa, do Henrique Dourado. O Henrique Dourado foi homem sempre honrou a camisa Fluminense, buscou outros caminhos diferentes, e nós temos que enaltecer a atitude dele, né? A atitude de homem, a atitude de quem gosta do Fluminense, uma atitude de quem não procurou a justiça, né? Então nós temos que deixar bem claro que ele, a todo momento, foi muito claro com todos ali no Fluminense, fez a pré-temporada junto conosco. Chegou o momento que ele e outras partes conversaram, né, e entenderam que realmente eles precisam resolver para poder ter a cabeça realmente tranquila para jogar, né? Eu entendo que nós temos que entender realmente que ele fez o melhor para o Fluminense, demonstrou gratidão ao Fluminense e não procurou outros meios que ele também poderia ter feito, né? Então, acho que isso é o exemplo. E todos aqui dentro, os mais jovens, estamos todos cientes que todo jogador poderia ter feito essa escolha de entrar na justiça, mas ninguém fez isso. Todos nós estamos aqui entendendo, junto com comissão técnica, em trabalhar, em se empenhar ao máximo. Um momento difícil, claro que é difícil, mas sabemos que com o trabalho, demonstrando empenho em campo, demonstrando que nós queremos realmente passar por um momento difícil, mas trabalhando e acreditando e crescendo, né, com o conjunto, com o sistema. A nossa torcida vendo o empenho de cada jogador, vendo a equipe melhorando cada dia, cada jogo. Nós temos certeza que daqui a pouco eles vão estar abraçando, porque eles amam o Fluminense e não importa o jogador que está jogando, importa quem está vestindo a camisa, buscando, lutando e melhorar sempre para que possa naturalmente vir o torcedor, vir abraçar e junto conosco para que o Fluminense possa ser cada vez mais forte. Enfim, é mais ou menos isso, Sombra. eu acho complexo isso aí. Fala assim, mostra gratidão, etc e tal. Isso aí acho que vai de pessoa para pessoa, vai entender qual o relacionamento que existia entre Scarpa e Fluminense. O Gun aí fala do... Henrique Dourado? Do Henrique Dourado. Mas não vamos esquecer de alguns jogadores aí do Fluminense que foram demitidos via WhatsApp, né? Então verdade. Acho que assim, o Fluminense também não é nenhum anjo dentro do processo... Não. Tá, eu não sei até que ponto que de repente uma declaração dessas não pode vir aí também, porque às vezes o cara não pode não ter simpatia pelo cara dentro do elenco, não gosta do cara, ou por fazer média com a torcida. Ah, e declaração forte, né, Sombra? Porque a partir do momento que ele fala, tipo, pô, Henrique Dourado foi homem, se referindo ao Henrique Dourado e ao Scarpa, né? Querendo dizer que o Gustavo Scarpa não foi homem. O que você acha, seu Bento? Cara, eu acho que é mimimi, velho. É. Eu acho que é mimimi. Se jogar Palmeiras e Fluminense, acha que o Gun vai tomar um amarelo por causa de uma entrada no Scarpa ou não? Eu acho que sim. Pô, o Fluminense também, o Palmeiras tinha uma vez acertado com o Thiago Neves, foi lá, atravessou, aquela vez com o Martinucci, mesma coisa. Ah, é verdade, o Martinucci do Peñarol. O Fluminense deixou de pagar o Scarpa, né, também? Também. Tem uma dívida aí, né? Receber um tempo. Tem uma grana aí, né? Se dane o Fluminense. É pequeno, um tapetão. Tem que cair esse time do cacete. Mas, gente, essa declaração nada mais é que fazer uma média com a torcida. Exato. É, né? Quem ficou, né? É lógico, para, né? Vamos lá, mas vamos falar do Parmeira ontem. Ah, vocês. Que noite, hein? Hoje é noite, olha aqui. Hoje é a posição da massa que o senhor critica aí, tá vendo, Ben? Eu não. Eu acho que ele tem que ser o titular, mano. Te falei já, acho que ele tem que ser o titular. Bom, ontem, um jogo difícil, o time do RB é bem montado, saiu na frente, depois o Thiago Santos empatou. Aí o Thiago Santos podia ter feito outro gol de cabeça, E aos 37 teve um pênalti com o RB, numa infantilidade do acho que Antônio Carlos, que puxou o zagueirão. Deu um puxão? É, dentro da área. E aí brilhou o Jailson da massa, né? Tá fraco não, esse goleirinho não tá bateu, fraco não, bateu, pegou, véio. No rebote foi e buscou. E no final do jogo, aos 42, Thiago Santos aí fez o segundo. Raro, hein? Executou. Raro, o Thiago Santos tem a quantidade de gols que o São Paulo tem no campeonato. Apenas um. Por que você está fazendo essa redação? O Santos fez dois. Hein? É só um. Tá agulhando nós. Só uma estatística. O Thiago Santos tem o mesmo número de gols no campeonato que o número de rebaixamentos do Palmeiras. É, então. Olha, o Thiago Santos é um volante, velho. O Thiago Santos é volante. Agora estão todos saídinhos. O cara podia ter feito. Bom, hoje o. O jogo do final de semana vai ser o Bragantino. Aí, não me engana. Viu? Não me engana, pior não. Pior que Corinthians. Não me engana, não. O São Paulino não lembro, mas ó. Eles contam pro chão da carne. São chato, velho. Agora tá voltando, ficaram aí escondidinho muito tempo, agora tá voltando essa raça. Maquiador, você não pensa não. Eles ficam com 14 anos, cera, tudo debaixo das cobertas. Exatamente. Falando, fica escondidinho. Que medo da Série B. Agora, cara. Aí vem 2 anos, olha. Vai barulho, daqui a pouco afunda de novo. Mano, vocês pensam que o mano é chato, vocês vão ver o Palmeiras chato, ativado novamente. Nossa. É isso aí, mas ó, o negócio é o seguinte: Palmeiras, no final de semana, enfrenta o Bragantino. Sim. Com os preços dos ingressos bem baratos, 160 pau o Bragantino tá colocando. Para o torcedor do Palmeiras. 160. Caraca! O quê? 160. Mentira. Que bancada? Eu acho que é. Não, caraca, calma, velho. Não. Não, calma, calma. Vocês estão malteando, hein? Não, vem informação tá com ele. Não, tem sim. Ó, depois pegar fala aqui. Que é ruim as manchetes. Mas, ó, o Palmeiras hoje fez uma negociação interessante. Gostei dessa negociação. Você viu a história do menino do Bahia? Então, o Palmeiras emprestou novamente o Alione. Tadinho do coitado, Alione. Deu entrevista aqui, falou que esse ano ia... esse ano ia. Aí na hora que veio o Scarpa, falou: quer saber? Não vai dar pra mim, vai. Ah, mas deixa não ia, embora. Não ia jogar, deixa, né, o seu Bento? Não, mas se não vem o Scarpa. Mas você quer estar no grupo, né, Marcão? Não, não, Marcão, se não vem o Scarpa, ele seria o cara ali pra fazer as beiradas ali. Dá um oi, meio campo. Não, né? Mas ele... mesmo no lugar do Guerra, você prefere o Alione? Não, mas precisaria de dois. Entendeu? Precisaria de dois. Ó. Já foi. E então é o seguinte: o Palmeira agora tem uma preferência pra contratar o Zé Rafael. Então, como por é dois anos. Por dois anos, exatamente. O Palmeiras não tem obrigação de contratar ele. Tá, mas marico. Precisa ser consultado. Uhum. Caso o atleta receba. Parece o Sabotema lendo. Caso o atleta receba uma proposta para sair. Deve ser alguma coisa mais ou menos assim, não. Né? Qualquer proposta que chegar pro Bahia para comprar, né, o Zé Rafael, o Palmeiras tem dois anos para chegar, igualar a oferta e levar. Sim. O cara chegou daqui a 6 meses. Chegou São Paulo e falou: quero levar por 10. Aí o Palmeiras oferece 10 mais um barecola, leva o Zé Rafael. Leva o Zé Rafael. Não, o Palmeiras ele não precisa nem superar a proposta. Se ele já igualar, igualar, já se igualar. De compra do jogador. Eu falo barecola pra dar uma soltada. Cara. Prioridade é dele. Mas, ó, na boa, se fosse presidente do Corinthians, eu esperaria uns 3 meses. E mandava uma proposta, só pra zoar. Só pra tirar dinheiro do porco. E aí, o problema é o seguinte: o Palmeiras conto, fala, né? A gente não quer, vocês não têm dinheiro pra dar. Fala, desistir da compra. É só pra quebrar o contrato do porco. É, só pra encher o saco, né? É só pra encher o saco, velho. Né? Não só... é pra contratar o cara. O Zé Rafael hoje no Corinthians é banco, irmão. Quem sai pra ele jogar? Mas sai o Rodriguinho? Sai o Jadson? Não sai. Romero, mas se você levar em conta... Não, peraí. Ele não é lado de campo, ele é meia. Ah, mas no Bahia ele jogava aberto pela direita. Ele pode jogar ele pelo lado. Ele não tira o lugar do Romito. Hã? Ele não tira o lugar do Romito. Ah, mas e o lugar do Cleison? Cleison ou Zé Rafael? Também não. Que Cleison? Você é louco? Você tá concordando com ele, seu louco? O Cleison é o melhor do time hoje. O Romero não sai ali. Não joga em um lugar nem outro. Oh. O Zé Rafael no Corinthians, ele brigaria naquele setor que joga o Jadson ou o Rodriguinho. Ele não jogaria pela beirada. Ah, duvido, hein? No Bahia ele joga, ah, mas o Corinthians não joga. Olê. Olá, dúvidas, eu sou o Alê. Né? Sem dúvidas, os que pontos tem que do Corinthians goleiro, vai atrás de um lateral, mano. Tem que ser cara rápido. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O que aconteceu que hoje, ontem, vocês não viram a entrevista do Everton ali? Ele falando que eu tava num lugar em que eu era titular absoluto. Falou? Tinha a posição garantida, mas tudo bem, faz parte. Aí Deus vai... Eu fiquei até com a impressão que Deus fosse o preparador Deus de goleiro. Deus no controle. Deus vai decidir vai a hora, resolver, Deus, né? Vai ver. Ai, ai, ai. Mas daí, assim, é, são três titulares, filho. Não tem jeito. Uma hora vai ser. Mas estourar. É, mano, esse tipo de manifestação em TV é muito cedo, né? É que eu acho que ele não esperava que o Roger fosse dar a camisa de titular pro Jailson ou pro Praça. Que já fosse. É? Eu acho que quando contrataram o Everton, levaram o raio-x do Praz e do Jailson. É Jailson, né? Jailson. Do Jailson. Levaram os dois e falaram assim, ó, tá vendo aqui? Tem 37 parafusos. É. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Precisa colocar uma prótese no bico goleiro. Bico de papagaio. Bico de papagaio. Mas aí chegou lá, o técnico falou assim, não, vai o cara com 35 parafusos, prótese, o cara, ele que vai jogar. Mas o Everton tem que ter paciência, o seu Bento, a lei sombra. O Everton tem que ter paciência, porque pela idade do Praz e do Jailson, até se espreguiçando de manhã, o cara pode ter uma lesão. É, claro, com certeza. Mas o Tite... Pisa descalço no mármore, né, Marco? O Tite deu uma entrevista lá pro André Renner, lá, o cabeça de Rolon. E... Aliás, tá com muita maquiagem, aqui é rádio, não precisaria, cara. É que eu venho correndo pra chegar e antes, porque eu adoro fazer o programa. E o cabelo, diferente do senhor que nem veio ontem. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui não é trabalho, não. Eu estava trabalhando. Então falou que foi uma porcaria. Seu Bento é o Cueva do estádio. É. Eu tava trabalhando. Isso aqui não é trabalho, não, é brincadeira. Abandona ele que ainda quebra. Aliás, o seu Bento precisa se decidir. Ou ele fica carregando o pendrive do primo, né? Que é DJ, ou vem pra. Fazer o estádio agora 97, o Tite falou, por incrível que pareça, que o Everton tem chance de ir à Copa do Mundo. Meu Deus, nossa, juro por Deus. Pagando, pagando, qualquer um vai. É. Liga lá na Estela Barros lá, compra o pacote e vai embora. Não, sabe por que o argumento dele? É que ele foi o último goleiro a ganhar um título importante como titular da seleção. Nossa, nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, né? Que ele foi então, bem, inclusive, mérito, né? Foi bem. Mas por mérito, então, ele tinha que levar o Praz, porque o Everton só foi convocado porque o Praz machucou. Mas o Praz não foi pra Olimpíada, aí ele falou isso. Então, o Everton, acho que ele pensou na cabeça dele, vou chegar lá, o cara vai me botar pra jogar... Palmeiras, um time de enorme torcida, repercussão monstra. Chega pouco a bola. De repente eu consigo. Hoje ele ficaria ali pra brigar na cabeça do Tite, na minha não. Pelo quarto posto. Ele estaria na quarta colocação. Eu discordo, mas na cabeça do Tite. De quarto, ele tentaria pular pra terceiro e entrar na lista. Agora, desse jeito aí, nego, como é que o Jailson não dá brecha pra ninguém? O homem é um monstro. Gata muito. Mas olha. O Everton, acho que ele criou uma expectativa de que ele poderia jogar, porque durante toda a fase de pré-temporada do Palmeiras, quando jogou com jogos treino e tudo mais, inclusive nos treinamentos que o Palmeiras estava fazendo recentemente, antes de começar o Campeonato Paulista, o Everton foi o goleiro titular do Roger. Ele acabou saindo porque ele tinha tomado uma bolada num desses jogos e ficou duas partidas, eu acho, desses jogos treinos aí que o Palmeiras fez aí, que antecediam o Campeonato Paulista, esses jogos preparatórios aí na equipe titular contra o reserva. Jogos beneficentes. Não, pior que não era. Era o time A contra o time B. Ele ficou, então, dois dias aí sem fazer atividade por causa de uma bolada que ele tinha tomado no rosto. Mas e aí entrou o Jailson e não saiu mais. Ele achou que pelo status que ele teria, RG, ele falou, bom, joguei a pré-temporada inteira aqui, o homem me colocou como titular. Eu era o número um do gol. Tomei uma bolada, saí teoricamente porque eu tomei uma bolada, mas quando eu voltar, eu já volto pro estágio onde eu parei. A bolada foi no treino e do próprio companheiro dele, viu, mano? E é constrangedora, foi, então. Né? Aquela bolada no queixo que realmente deixa a pessoa bem desagradável. É, foi o Davidson que chutou a bola ali. Ah, é. Seu Bento, não estamos ouvindo lá. Espero que ele não cause no elenco. Fique quietinho lá na terceira. Dá uma segurada. Dá uma segurada, ele é o terceiro. Não vai fazer. Ele vai ter a chance dele, agora isso aí que o Ale falou. Eu acho que Copa do Mundo, eu acho bem difícil pra ele mesmo. Eu, sinceramente, não acredito que ele vá tumultuar o ambiente. Eu acho que não. Mas você não acha? Porque ontem os dois goleiros estavam no banco, né? Tava o Praz e ele. Você não acha que o Praz deu aquele tapa na mão, assim, tipo, dando um cutucão com o cotovelo no Everton, falar lá, ó. Vamos derrubar esse cara aí, hoje à noite. No brasileiro só troca de roupa um goleiro, né? Só tem um goleiro no banco. É. Então você imagina o cara, um desses aí, nem o prazo, nem troca roupa, velho. Quem você levaria? Dos três que você levaria? Eu já dei minha opinião aqui, e o torcedor fica bravo comigo, porque confunde as coisas. O ídolo maravilhoso, o jogador excepcional que foi o Fernando Praz, e a condição atual dele. Eu não teria renovado com o Praz, mas mesmo entendendo e reconhecendo nele um grande goleiro aí, um jogador que foi muito importante na história do clube. Mas acho que ele tem problemas clínicos, muitas vezes quando ele cai ele protege o cotovelo. Então eu apostaria no hoje, que é o Jailson, e no amanhã, que é o Everton. Tá certo. Boa. Muito bem, mais alguma coisa? Não, tá bom. Final de semana eu vou. É o Bragantino, eu vou pegar aquela informação que eu te falei lá sobre, sobre os preços da arquibancada. Ah, vê lá, né? Porque importante, senão. Importante, importante isso. Porque você veio meio mó, tá? Parece que é. Não, não, 160 contas. Vamos se informar, mas né? Mas é verdade, Sombra. 160 contas. Ah, eu não acredito que possam estar cobrando. Nossa, 160 reais uma arquibancada lá em Bragança. Ah, não pode existir um pudim. Ô, linguiça cara, hein? Não, não, mas não é o Real Madrid do Brasil? Tem que pagar caro. Hein? Manchester agora, City. Linguiça agora, cara. Real Madrid é um azar. Se você perguntar aí nos corredores pro Adriano Pagani quanto custa o preço da balada, ou deu uísque, deu não sei o quê. Ele sabe o preço. Agora, sim, do negócio do esporte... Preço de ingresso, o seu Bento não sabe. Sabe, é, realmente. É, feio isso, tá feio. Andando muito com é quando eu vou, só tá um andando muito com o seu primo, né, velho? É quando a gente vai, é só um telefone. Você vai no carro com ele. Agora pode voltar. Vamos falar com quem sabe, quem entende do negócio, sabe o que fala. Mano, vai falar do McDonald's agora, mano. Opa, vambora, vambora. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Chegou, rapaziada, sexta-feira. Sexta-feira é dia de curtir com os amigos, é dia de happy hour no trabalho. A galera já tá aprontando as coisas aí, arrumando as malas para poder descer pra praia. E no McDonald's é dia de quarteirão com queijo, galera. Ó, você não conhece o quarteirão? Se liga só. Pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles. Tudo isso por apenas R$8. E para ficar ainda melhor, peço acompanhamento de McFritas e bebida por apenas R$19,90. Ah, moleque, a melhor forma de se preparar para o final de semana é passando no McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do quarteirão. Let's go! Ô, RG! E aí, seu Bento? Como é que tá? Vamos aí, sexta-feira, tranquilo, né, seu Bento? Tranquilo, sossegado. Vai ser um fim de semana proveitoso? Ah, se Deus quiser. Promissor? Promissor, se Deus quiser. Ó, sexta-feira. Vai dar uma sapatada, RG. Sexta-feira tem que falar o seguinte: o quê? Hoje é ketchup no hamburgão, entendeu? E vamos que vamos. Ketchup véio. No hamburgão? É. Que é isso? De lado, assim, como? Nossa, seu Bento! Do jeito complementa aí, do jeito que. Aí, gente, você gosta de hambúrguer deitado ou em pé? Deitadinho assim, é bom, hein? Vamos lá, RG, ontem lá. Olá. Que beleza, ontem. Só pegar o nível que caiu um pouco. É. Como se eu pudesse falar alguma coisa. Falou né? Agora, você, nossa, só, padre. Eu só ia perguntar se você não gosta. É, mais do que RG, lasanha. Virada ontem, no comando do Rodrigo com Y, garoto de 17 Rodrigo anos. Com entrou, y, você viu, Rodrigo com Y, 17 Rodrigo anos. Rodrigo com Y. Já tô enchendo muita bola dele. Ô, Rodrigão, se cuida aí, Rodrigão. Para de se movimentar aí. Não se mexe muito. Rodrigão, que se cuide. É, Rodrigão, que se cuide. Entrou o menino ontem, 2-1 de virada. O Jair Ventura tá pensando em colocar os reservas contra o Ituano no final de semana. É, pra dar uma... É, porque não tem aquele elenco já tão grande. Pô. E continua atrás do Zelarayan lá, hein? Continua. Zelarayan. É, atacante do Tigres, continua. Formações... É atacante ou é meia? Meia atacante, é, né? É, meia, é. Meia atacante. Eu não Mota... Não, meia atacante. É não meia conheço, atacante. Mas... É, ele parece que é. Uma... Parece que é segundo capítulo. Não, não, é meia atacante. É, meia atacante. Não, não, se formar, sim, né? Mas você conhece, Ale? Viu jogar? Não, eu vi algumas... Eu tive algumas informações sobre o jogador. É um velho vivo. Vamos por assim. Bom, já é uma, assim? Já é uma esperança, hein? Vé que o vivo é muito bom, né? Respira. Mas aí já é uma. Aí já mais é uma ou menos esperança, por aí. O Vecchio jogou bem ontem, né? É, mas ele alterna muito, né? E o Caju foi bem. Não, o Cajuzinho, ele tá ainda tentando se equilibrar na posição, né? O Cajuzinho, mas, ele... Mas deu uma clareada pro Santos, hein, R? Porque esse menino Rodrigo aí, todo mundo tá falando que é muito bom. Então, eu ia falar, esse Rodrigo ali é um moleque que já vem sendo falado, parece desde quando ele chegou na Vila, pequenininho. Esse é o... É do Wagner Ribeiro. Não, não é não. Não, não. Não. Por aleluia, ufa, hein? Aleluia. Não, não, mas calma. Quantos por cento é do vamos, Santos? Não, vamos não falar ficar... que 80, falaram não que é 80% do Santos. É, não vamos ficar felizes porque, né? Nunca se sabe. Ele tá por aí. Agora, gostei muito da entrevista do Jair, que ele disse o seguinte, calma, né, gente? Vamos devagar. Realmente, o garotinho é bom, é legal, mas é isso aí. Não vamos começar a transformar também no monstro, no salva-vida, né? Então é isso aí, tem que ir botando Vai lá, põe o cara 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É, sabe, não pode jogar um moleque desse, porra, e vai lá e resolve. É. Não, não é assim. Apesar que eu acho que o processo para esse moleque vai ser muito rápido. Por quê? Porque quem tá lá é o Rodrigão. Então eu acho que o Rodrigão vai facilitar muito a ajudar, né? E o Jair sabe tratar muito bem com essa transição. É. E a torcida adora também. Tem a molecada apoio da base. Lá tem apoio, né? Se pegar, se tudo der certo, Vitor Bueno, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Temos um time. E o Sacha se acertar, hein? É, que o Sacha pra mim tá abaixo desses aí. Mas eu não sei, ali, ainda vou esperar. Tem o time, porque o Sacha, quando surgiu, pô, o Sacha jogou bola, cara. Aí depois é que ele deu uma sumida. Então, mas aí se você pegar Vitor Bueno, no melhor que ele já jogou bem com a camisa do Santos. Concordo. Bruno Henrique, o monstro. Sim. É, se pegar aí o Gabigol, pro futebol brasileiro. Sim. E esse Rodrigo, se acabar se confirmando, eu acho, na minha opinião, que o Renatinho... Tem o Arthur ainda. Tem opções. Tem o Renatinho, opções. Eu tenho dúvida se ele tem fôlego para aguentar a temporada. Não. E a lateral esquerda, que o Mota perguntou, eu acho que é um problema também. Sim, o Caju não ainda é, na minha opinião, é melhor que o Romarinho. Mas é uma briga boa, hein? É melhor que o Romarinho. Acho que tá, um é nota 5, o outro é nota 4. Por aí. Aqui, Sombra. Por aí. Oi. Sobre os ingressos aqui, ó. Sabia que tinha falado bobagem. Não, falei nada. Nossa, que deitada. Lê então, vamos lá. Arquibancada visitante, R$80. Não, mas arquibancada coberta. Coberta, 160. 160, mas não é... Pô, mas 80 falou, é barato? Não, ingresso, não, não é barato, mas... Porra, 80, mas 80, cara, 160, metade de 160, ué. Falou 160. Pra sentar naquele cimentão, 80 pau lá... Ué, mas você não tá muda, vai. O Mota senta em coisa... Eu não pago. Mas ele não paga. Mas eu não pago. Pra sentar, enfim, não. Eu acho caro 80 e 160 pra um absurdo. Pra sentar, não. Pois, se eu pego o Alê, eu vou cobrar. Quantos mil? É caro 80 reais. Quando todo mundo falsifica... Todo mundo não, vai. Senão a gente generaliza, daí vem a patrulha do general. Muita gente falsifica carteirinha de estudante. Exceção de mim. Muita gente não tá nem na escola. Mas a gente tem um exemplo aqui, né? Se o Mota fala que é formado, o cara pode falar que é estudante. Pô. É. Então esse negócio da meia entrada é uma vergonha. É. Uma vergonha. É porque impuseram esse negócio da meia entrada, entendeu? É. Sabe quem se ferra? A pessoa que é idônea. Verdade. Paga pelos outros. Né? Paga pelos outros. Por que, que o organizador do jogo, o que ele tem que fazer? Tudo bem, o governo mandou eu fazer... Porque o governo manda você fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? É. O governo quer fazer de bonitinho, mas quem tem que arcar com isso é o organizador. Eu acho que você tem que beneficiar o sócio torcedor, né? A pessoa não entende, por exemplo, o cara que vende ingresso, ele vende entretenimento, tá certo? Sim. É o ganha-pão do cara. Sim. O cara que vende hot dog, o cara que vende pizza, o cara que vende camiseta... É o ganha-pão do cara. Então agora eu sou estudante, eu quero pagar meio preço de camiseta também. Entende o que eu tô dizendo? Ok. É, verdade. Não faz sentido esse negócio. O que que aconteceu? Aí todos os espetáculos no Brasil, não é só futebol. Você vai ver o ingresso de um show aí que vem de fora, por exemplo, os Phil Collins da vida. É 800 pau, 790. Você fala assim, caraca, 790 pau. Por quê? Porque o cara não tem como controlar. É tanta gente, é tanto benefício dado pra tanta gente de meia entrada. É meia pra isso, meia pra aquilo. Que a conta não fecha. Alguém tem que pagar essa conta. E aí quem não tem a carteirinha de estudante, porque não é estudante, tem que pagar o preço... Ou porque não é estudante, ou porque não é mau caráter de fazer uma carteirinha falsa. É isso, Verdade, hein? No futebol, uma pergunta agora de ignorante. O idoso... É do Mota, a pergunta? O idoso também é meia entrada? No futebol? É, meia entrada. Também é meia entrada? Estudante e idoso? Porque o idoso não paga. O idoso vai ter o setor reservado para que ele possa entrar. Ele tem a carteirinha. Marquinhos. Mas todos os estádios? Não, não sei. O Pacaembu é assim. É, eu acho que na maioria... Acho que show, no Pacaembu, na municipalidade. Meia entrada porque vocês são meia bomba também, né? Meia bomba. Nós, né, Ali? Ó, empresário do Rodrigo... É o Nick Arcuri. Isso. Nick Arcuri. Ô, Nick, fica ligado aí, velho. Fica ligado aí, ó. Ô, Nick, se liga, velho. Os ribeiros aparecem do nada, assim. O Lucas Lima também. Era um outro, né? Quando ele apareceu no Santos. Acontece muito, mas esse Nick aí é forte. Mas o que acontece é o seguinte, o cara tem um empresário... Hoje em dia, os fera mesmo, os empresários gigantes, eles não ficam mais atrás olhando o jogador no campo, do sub... 15, do sub 13, ah, nunca mais. Sim. Ele espera o menininho crescer, os caras vão dando comida. Sabe que nem aquele negócio do passarinho, né? Eles vão em buffet infantil? Não, eles só ficam esperando. Aí quando chega, eles vão lá e compram uma filhotinha, né? Vai só. Engorda o meu filhotinho. É. Exatamente. Engorda aí. Só cevando na lagoa. Aí quando o menino faz 16 anos, primeiro contrato profissional, o cara chega, ó, tem uma representação do Real Madrid. Pior. Você vai ficar com ele ou vai ficar comigo? Pior que é. Pra jogar lá, é comigo. É isso mesmo. Não é? É. Porque ele é muito autorizado, bem, né? Chegou a grande hora do Estádio 97. Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. E isso vale pra você, viu, seu Bento? Opa, você já experimentou o Mini Countryman? Eu já. Então, Mini Countryman, pra você que é gordão, pesado, é bom, hein? É o SUV da Mini. Ele é muito prático, ágil, ótimo pro dia a dia. Encara qualquer parada, até carrega você. Anota aí, seu Bento. Tem bancos em couro e os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. Além disso, são 4,30 metros de comprimento, porta-malas de 450 litros e assentos traseiros. O Mota pensa 450 litros que é pra encher de água dentro. Não, é a capacidade. Tem mais, hein? Tem rebatimento individual. Tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vem de série, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. Caraca. 6 airbags. E o melhor, é super fácil você ter um. Esse mês mesmo, o Mini Countryman está com taxa zero em 36 vezes, mais IPVA 2018 grátis. Ou você pode ainda optar pelo bônus de avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo, tá bom? O Mini Countryman, que custa a partir de R$ 148.990, é uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que você não vai ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Pense bem, você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento é nota 10, é ótimo. Também pode acessar os sites caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você, tá bom? É isso aí, bacana demais esse Countryman, hein? Cinto de segurança salva vidas. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Também oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão. E amanhã, triplo X-Burger por apenas R$ 8,00. Aproveite! Você pode participar do Estádio 97 também mandando a sua mensagem. Como? Ó, você vai lá no nosso site, tá bonito demais, o novo site da Energia 97, é o 97fm.com.br. Lá no centro da tela vai ter lá o ao vivo. Clicando nesse ao vivo, você tem a opção de ouvir ou assistir. Por enquanto você só pode ouvir, tá? E abaixo do botão do ao vivo vai aparecer uma janela. Nessa janela, você manda mensagem e cai direto no estúdio. Aí sim, hein? Boa! Tá bom? Fui didático? Sim. Opa! Então tá bom. Que nem o Anderson Lafusa. Fala aí, Ale, beleza? Bom. Seus 25% palmeirense acham que o Verdão esse ano vai? Vai. Eu acho que vai, viu? Olha aí. Ontem eu fiquei preocupado com algumas coisas, mas feliz com outras. O que te preocupou e o que te alegrou? O Vitor Luiz, como opção na lateral esquerda, não me agradou. E a gente tinha uma expectativa pelo que ele produziu no Botafogo, que ele jogasse um futebol de um melhor nível. Ainda é começo de temporada, pode evoluir, mas não vou falar que o torcedor do Palmeiras ficou com saudade do Egídio, mas não, ele não conseguiu jogar. E o Borja, Ale, tem que sair do time? Quem? O Borja? Ah, eu acho que esse negócio de começo de temporada serve pra todo mundo. O Borja, o que me incomoda nele é o seguinte: primeiro falavam que ele só ficava parado lá entre os zagueiros. Nesse momento, acho que, não sei se ele recebeu a informação que ele tem que se mexer mais, ele não fica parado nenhum momento ali na função dele de centroavante mais enfiado. Mas o Vitor Luiz acho que pode melhorar. Ontem ele jogou mal, e o Tietê também me preocupa um pouco, viu? Vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Mas o Tietê jogou bola um ano da vida dele, que ele jogou parte da temporada no Audax. E depois ele foi pro Palmeiras. Antes disso, quando muitas vezes ele era reserva da Ponte Preta, não jogou em nenhum time de grande expressão. E nem depois ele conseguiu jogar. Então, Ale, eu tô rindo aqui, porque uma vez eu discuti com o Domênico no estádio e ele me falou que o Tietchan era melhor que o Paulinho, cara. Não, aí é difícil. Mas... Não, ele falou sério, ele não tava provocando, não, ele falou sério. Foi uma sério. Grande discussão. Sabe aquela hora que o Domênico ele até empurra o óculos pra cima do nariz assim? E ajeita e fica nervoso, a bancada se na frente ajeita dele. Na cadeira, ajeita mexe tudo. Mexe na água dele. Mas em compensação eu gostei muito mais do Dudu. Achei que o Dudu jogou bem. Pô, até que enfim. É. E o Lucas Lima também tá jogando muito bem. É outro jogador. O Lucas Lima, o passe do cara, o cruzamento é impressionante. É o Lucas Lima. Põe a bola onde ele quer. A batida da falta, meteu na cabeça do cara, hein, velho? Nesse momento pode ser que a gente tenha... aí algumas surpresas e alguns jogadores que chamem a responsabilidade, mas nesse momento o Lucas Lima já é o principal jogador do Palmeiras. O Dudu já jogou bem ontem, pode voltar. O Scarpa, quando jogar, pode ser decisivo. O Moisés também é muito bom jogador, mas nesse momento o Lucas Lima é o melhor jogador do time. A defesa ainda é um setor que preocupa ou não? Eu acho que ele ainda não jogou, acho não, né? Ele não mesmo jogou. Entendendo que é começo de temporada. Ele não jogou com a defesa dele que ele considera titular, que o Edu Dracena, por exemplo, não jogou. A informação que eu tenho é que o Luan perdeu muito espaço lá. Então vai ser Dracena e mais um. Quem vai ser esse mais um? Ontem eu achei que o Thiago Martins jogou melhor do que o Antônio Carlos. Mas... O Carlos fez um pênalti besta, né? É, então precisa ver se vai ser... Edu Dracena e Thiago Martins, Luan, Antônio Carlos, quem vai ser o companheiro de zaga, mas isso a gente ainda não testou, né? Tá certo. É, olha, acho que a explicação do Alê satisfez aí o Lafusa. Deixa eu ver aqui mais aqui, mensagem do Cláudio Nascimento, não seria a hora de colocar o Guerra no lugar do Tietchan? Então, acho que a substituição natural é o Moisés, né? Porque o Bruno Henrique entrou ontem, também não foi bem. O Guerra ali entrou no finalzinho do jogo, cara. Eu tô com medo do. Tá com medo do Roger matar um pouco o Guerra, porque ele entrou meio desmotivadão, meio nem. Eu insistiria com o Guerra. Mesmo que não for pra ser titular do time, mas dá uma moral pra ele. Mas não foi isso que eu vi. Eu acho que a substituição natural seria Moisés no Tietchan. O Samuel Ramalho fala, reclamando do Vitor Luiz. É porque vocês não vão jogar um clássico com Edmar, Shailon e Marcos Guilherme. Ah, o Marcos Guilherme jogou cheia, bem, né? Vai. Messi Guilherme, a partir de hoje é Messi Guilherme, viu, Ale? Menos Marcos. O Márcio Pereira fala, boa noite, Sombra. Boa e noite. A todos, o que o Ale está falando está correto. O Tietchan, quando jogava no Botafogo e Guaianazes, já não era o titular, inclusive. Todos ficaram surpresos quando os olheiros levaram ele. Abraços. Botafogo e Guaianazes. O cara Guaianazes, cara. Manuel, o que chama atenção no Tietchan, o Ale vai concordar comigo. Ele tem um lugar cativo no Palmeiras há 2 anos já, que ele nunca pega um banquinho. Verdade. Isso é verdade. Eu não sei... Ele é sempre titular, acho que ele precisaria dar uma esquentadinha. É que ele carrega, né, as coisas do treinador. Você fala com a treinador, mudança, mesmo com as mudanças de técnico, isso, ele é amigo dos caras. Mas acho que chegou a hora dele, viu, Bento? Agora com o Roger aí, acho que chegou a hora dele. Eu queria dar uma olhada no meio campo do Palmeiras com o Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima. Eu acho que vai ser esse. Eu também. Tá certo. Ruim, deixa eu ver aqui a Sabrina Fernandes. Boa noite, meninos lindos. Nossa. O RB jogou bem, mas o goleiro Júlio César sempre dando mancadas. Sabrina de São José dos Campos. É o motorista de Kombi, não é? O bracinho de jacaré? É o Horácio. Não é o do Rogério Senna? O Rogério já meteu o centésimo nele. Pô, mas coitado, tá jogando. É o mano apaixonado. É, o mano apaixonado. Embora vocês sejam gêmeos, ele tem ainda mais a cara do Maurício, não do Marcos. Concordo plenamente. Coitado, ele recebeu uma oportunidade. O Júlio César, né? Ele tava fora, né, naquele Campeonato Paulista, lembra, Bento? Em 2012. É. Graças a Deus ele falhou naquela semifinal contra a Ponte Preta no Pacaembu. E ali o Cássio ganhou a chance de poder foi ser contra titular. A ponte, no canto dele, né? Engoliu um peru ali. Lembra? Né? Tomou um peru ali naquele jogo do Pacaembu e ali ele perdeu a posição pro Cássio. Mas antes disso, olha aí, todo mundo viu o herói que o Cássio virou, né? O João Paulo de Oliveira Martins. Sombra, Marcão! E o nosso São Paulo? Nenê e Diego Souza substituem Prato e Hernanes? Pra mim, esse ano vai ser novamente lutar pra não cair. Ah, eu acho que não vai ser tão ruim quanto o ano passado, não. Mas é que nem eu falei. O Hernanes, é óbvio que é insubstituível. Mas o Nenê tem grandes características parecidas com a do Hernanes. Tem um bom passe, é bom na bola parada. chuta bem de média e longa distância. E também tem o espírito de liderança, né, cara? Mas a dinâmica, o ritmo é diferente, é, né? Diferente. É que nem o Sombra tá falando no começo do programa. Tipo, uma recomposição, né, ali, quando perde a bola, o Hernanes ainda tem mais vitalidade, mas... É. O que o Nenê jogou de bola no ano passado no Vasco, se ele jogar a mesma coisa que jogou no São Paulo, pra mim tá de bom tamanho. Não, mas você prefere sem saber? Ou com o Nenê? Eu fico com o Nenê, pô. Óbvio, tá, mas... Tá reclamando, velho. Não, mas ele não tava reclamando. Ele tá falando que... Cara, tô falando. Não, mas... Mas ele perguntou, jumenta. Ele perguntou. Jumenta, não. Você acha que dá pra repor? Eu acho que, tecnicamente, eu acho que você pode conversar. Em termos de vigor, de dinâmica, pô, o Prato corre muito mais do que o Diego Souza... E o Hernanes corre muito mais do que o Nenê. Sim. Mas de técnica, de qualidade... Tá ali, eu acho, né? Que ele faz mais gol. Não, eu acho o Diego Souza mais técnico, inclusive, que o Prato. Então, eu acho que o Diego Souza... Eu acho que nessa relação, o São Paulo ele perde na ausência do Hernanes, mas ele ganha na chegada do Diego Souza. Eu também acho. O Diego Souza hoje é mais jogador que o Lucas Prato. Não, sim, na carreira toda, tô jogando hoje. Hoje o Diego Souza ele pode entregar mais do que o faz mais gol, Lucas, né, Prato, mano? Exato. O Prato no São Paulo não acertou, gente. Ele não foi 10% do que ele jogou no Atlético Mineiro. Concordo com o Mano e, como eu disse, eu acho que só vai subir de nível o São Paulo, ser ainda do jeito que tá esse elenco, nesse patamar aí, pra mim é de quinto a décimo. Concordo. Pra mim é de quinto a décimo. E se entra naquelas neuras de ficar perto de zona de rebaixamento, aí perde confiança, aí sim entra naquela coisa de, tipo, ficar brigando pra não entrar na zona, sim, aí cai a moral, essa história. Então, o que vai elevar ou não é aquilo que os jovens que tem lá podem entregar pro São Paulo, sim, esse ano. Isso é que vai determinar o futuro de São Paulo. Mas eu acho que vai vingar os dois jogadores. Vai vingar. E também, lógico, um possível trabalho do Dorival. Vai vingar. Se ele conseguir agregar taticamente, assim como o Carilli conseguiu no Corinthians. E outro, Sombra, a gente tem que levar em consideração também que o elenco do São Paulo, todo mundo tá se lembrando só da ausência do Prato aí, do Hernanes. Mas assim, cara, a gente chegou aí. Tem o Hudson que voltou, fez um belo campeonato pelo Cruzeiro. Tem o Reinaldo que fez um belo campeonato pela Chapecoense. Então, cara, em partes, eu acho que o São Paulo também... Tem a molecada subindo bem. É, sim, também, né, Ale? Eu acho que o São Paulo aí deu uma reforçada ainda, ainda que pouca. É. Falta ainda reforço, mas ainda... Falta tempo, mas ainda vocês vai concordam, ano passado, não. Vocês concordam com o Mano? O Prato não jogou ou o Prato tava sozinho no São Paulo? Acho que um pouco de cada. É, um pouco dos dois. Bola, não, né? O Hernanes tava sozinho também, RG, e comeu a bola. Mas o Hernanes tá no meio, né, mano? É diferente, a bola passa mais, sim, mano. Eu acho que é diferente. Hernanes, o Prato tem que ser servido, né, mas, mano? Gente, o Hernanes tem uma condição técnica que o Prato não tem. É. Não, não tem. Agora, você não viu o Prato parar de correr um minuto, né? Se dedicar, então, contrato de lutar. O você tem... tá ignorante, né? Nossa, o atacante, atacante titular já faz isso, você tá falando o quê? O Romero marcará um gol no São Paulo amanhã, eu quero ver o senhor se retratar segunda-feira, Alexandre. É, então, mas de vingança, vocês vão tomar um do Shailon também. Não, não tomo. Tá difícil aí. São Paulo de 2017, eu me identifiquei muito com ele, eu era chamado até de São Paulo muitas vezes. Por quê? Ah, porque ficou muito tempo na zona, mas saiu a tempo, né? Fugiu, Alô. Ó, vamos fazer agora o momento sem parar, três ouvintes. Bora, na sequência. Manda. Começando o estádio, então, a participação dos nossos ouvintes no 3284-7097. Oferecimento do Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida... Sem parar, toca as Drubal. Viu faques da FIFA chegando na recepção. Olhei pro céu e dei um grito. O meu Palmeiras é campeão. Mas quando olhei o que tava escrito, baixou a pressão e passei mal. Chupa, seu Bento. Lá tava escrito que o chupa Palmeiras é um time sem mundial. Seu Bento é fraca. Seu Bento tá até com o triângulo. Alô. Alô. Oi, quem fala? O chapeuzinho, né? Chica, era palmeirense, é isso lá. Aí, não é não, essa música caiu. Zicou a ligação. É, falava. Era palmeirense. 3284-7097, alô. Opa, abaixa o volume, abaixa o volume. Tira do viva voz. Tem jeito, né? Olha, agora o UOL noticiou aí, realmente, olha, também o Nenê confirmado aí, tá vendo? Aê, nós, oh, Nenê. O Estádio 97 deu em primeiro lugar essa informação. Ui! Sombra deu, você não. Deu em primeira mão. Ui! Já falei a semana passada. Não, mas o Nenê, quem não, o Sombra falou, Fontinha, que tava tudo certo. Peraí, que o nosso ouvinte que está na linha, ele não resolve ainda em baixar o volume do rádio dele. Abaixa o volume, meu tonto. Alô? Alô? Agora sim, qual o seu nome? Francisco. Francisco do quê? Francisco Wanderson Oliveira. Francisco Wanderson Oliveira, beleza. Wanderson, oh, só tem um, hein? Oi? Francisco Wanderson só tem um. Não, Francisco Wanderson, cara, se você rodar a lista telefônica que nem o RG faz, que o RG ele tem uma curiosidade, ele gosta de passar o fim de semana olhando nomes na lista. Ainda existe lista? Tem. Santos Abel tem. Ô, Wanderson, quantos anos você tem? 2.7. E qual é o teu bairro? É... Aricanduva. Aricanduva, velho, 2.7. Sexta-feira, meio assim, amanheceu chovendo. Agora tá meio com uma cara ruim, não tá funcionando. Mas seu Bento... Eu falei que botar uma fita, não é assim, gasga gato. O nome dele é Francisco, né? Isso lembra que hoje é sexta-feira e sexta-feira não pode ter cisco nos olhos, né? Ah, não. Tem que ficar limpinho. Hoje é limpinho, velho. Senão a casa cai. Sexta-feira é olhou, sorriu. 9.7? Pra isso? Que é isso, que é o xarope? Não, isso merecia 10. Isso é pra contar uma merda. Fala, Chico. Sexta-feira é olhou, sorriu, mandioca no bombril. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Pô, mas aí o efeito é só rima, hein? Porque mandioca no bombril. Tô olhando pra você. Não, você não, ele tá falando outras pessoas. Não, ele falou, olhou, sorri pra mim. Ah, que sorri pra mim é música, pô. Fala nisso aí. Falar em olhou, sorriu, mandioca no bombril, segunda-feira nós teremos um quadrinho novo, As Cantadas do Marcão. Bora! Vai ser um tutorial pra 10. Você que quer se dar bem na balada, né? É a receita, seja, não vai, né? Passar ninguém, o rodo. Hã? É a receita pra se dar bem. É a receita pra se dar bem na balada. Não vai pegar ninguém, velho. É bom, de repente tá que nem o mano, aí tá enferrujado, aí você pode pegar umas dicas, vai anotando aí. Fala. Ó, hoje tem um decreto. Se você falar alguma coisa que você ouvir hoje aqui no decreto, ou nas outras sextas, certamente você vai se dar mal. Aí eu venho o Marcão na segunda-feira tenta arrumar, e conserta, né? Conserta. Ô Francisco, que time você torce? Ah, eu torço pro melhor do Brasil, maior, né? O que todo mundo tá zicando, todo mundo tem medo, que contrata todo mundo. São Paulo. Não, São Paulo não é Palmeiras, contrato, né? Palestra, velho. Palmeiras, não. Aqui é palestra. Aí, ó, começou já o call center. Olha, apareceu as barrigas. Hoje você vai ter a oportunidade de bater um papo sobre o Palmeiras com seu Bento, velho. Isso não é toda hora, não, hein? É com vocês. É, hoje é nós aqui. Não, nós não. Hoje é vocês, quer vocês. Dizer. E aí, como é que tá? Tem acompanhado os jogos do Palmeiras aí, esses três primeiros jogos? Você acha que nem o Ale falou aqui, que o Dudu tá em evolução, Vitor Luiz precisa melhorar, qual é o seu parâmetro aí, o seu parecer desses três jogos iniciais do Palmeiras aí? É, bela pergunta, é. Eu acho que agora vai começar a embalar, né, tem muito jogador, muita opção, né, e até achar aí a formação ideal vai embalar. Mas, cara, é difícil montar um time com esse elenco, você não acha? Imagina, né? O cara fica lá, o cara olha pro Teno, vê o Guerra, vê o Scarpa, Moisés, o William... O seu Bento e o Chico. É. O técnico do Palmeiras, o Roger, ele chegou aí numa condição no Palmeiras em que, até aqui no estádio mesmo, eu fui um deles, que a gente ficou em dúvida. De novo, pô, vai botar um Boeing na mão do pilotinho, essas coisas... Continua ou vocês acham que não é nada disso? Ele já mostrou que realmente vai ter capacidade para tocar o aviãozão, hein? Ele veio do Grêmio, passou pelo Grêmio, passou pelo Atlético Mineiro, são times que têm uma pressão grande, são times de massa também, não tão grande que nem o Palmeiras, é óbvio, mas eu acho que foi bem escolhido, sim, o Roger, não sei o que o ouvinte acha aí. O que você acha, Chicão? Cara, eu acho que o Roger não ganhou nada. O Palmeiras precisa de um técnico consagrado, entendeu? Eu acho que o técnico do ano pro Palmeiras era o Abel. Se não fosse com o Abel esse ano, não ia pra lugar nenhum mais, cara, com esse time. Você vê, né? Porque esse cara não ganhou nada, esse cara não provou nada ainda. Você vê que... Quem é o Roger? O Roger foi um cara que montou o Grêmio, mas sei lá. Não é aquele cara que falou, ah, quem é o Luxemburgo? O Luxemburgo ganhou tudo, dirigiu o Real Madrid e tal. É difícil, né? O Abelão não quis vir, velho. Não tem peito não pra segurar. O Abelão não quis vir, e outra, tá. A torcida do Fluminense não tá feliz com o Abelão lá. Porque eu discordo um pouquinho da torcida. Porque acho que ali no Fluminense você tem pouco material humano. Mas o que ficou pro Abelão, velho? Mas aí eles falam, por exemplo, do Botafogo do ano passado com o Jair, que também tinha suas limitações. E toda vez que o Abelão vai pro... Dessa vez eles empataram com a portuguesa, com a portuguesinha, e ainda a portuguesinha foi roubada, né? Foi. Então o Fluminense tá na última colocação do grupo dele no Rio de Janeiro. Então, será que o Fluminense é pior do que todos os times do grupo no Campeonato Carioca? E aí o Abelão vai e fala, ah, mas os meninos estão de parabéns, não sei o quê. Torcida não quer saber do Abelão. E aqui a gente ainda desconfia do Roger, que eu acho até um pouco natural, mesmo ele com 100% de aproveitamento. Olha, você acha, então, você acha sinceramente que se o Abel recebesse uma proposta do Palmeiras hoje, ele viria? Ele tem uma coisa que é muito diferente de outros treinadores, que ele fala, ele sempre honra os compromissos. Teve uma vez até na Ponte Preta, se não me engano. Exatamente. Ficou até o final. Sem receber e ajudando os meninos a com dinheiro, dando uma força financeira para os meninos. Então não é muito o perfil do Abelão, a não ser que ele seja mandado embora do Fluminense. Ô, Chicão, e no gol? Tá certo como o Roger tá fazendo? No gol a gente tem um novo candidato a ídolo, depois do Marcos, cara. Lá no grupo, lá no sindicato dos cornetas palmeirenses, a galera chama ele de Anjo Negro e Jailson da Massa. É o Jailson da Massa. Como é que é o nome? É demais, cara. O amor por esse cara tá crescendo demais. A história é muito bonita, né? 38 jogos, uma derrota. O Chicão. Na reserva do Ceará, pô. Agora você vê, né, cara? Como o futebol é. Aonde tava esse cara que só foi aparecer no futebol aí no Parmeira, cara? Você vê como goleiro, falta muitas vezes. O goleiro bom aparece nessa idade mesmo, pô. Você não vê? O Prazer vai fazer 40, o Rogério Ceni, e o auge dele foi com 33, 35. Então, não, peraí. Auge é uma coisa. Agora o cara aparecer só com 34, 35, não, né? Você tá procurando onde? Lá no meu futebol, na categoria subóbito? É, pô. Mas apareceu bem, pô. Não, apareceu agora até, mas, pô, o cara que você acha que não era bom com 25, 26 anos, ou Jailson? Já deveria ser bom antes. Ele nunca tinha jogado uma partida de Série A. Então. Era reserva do Ceará. Então, você vê como que é. Ele já deveria ser bom antes, pô. Falta oportunidade ainda pros caras. Quem foi pros caras? O Jailson, a primeira vez que ele jogou, ele levou o isotônico pra casa. Porque ele falou, pô, na Série B a gente não tá acostumado com isso. Tomar água na bica, velho. Aqueles canos estourados do lado do campo, velho. É. Verdade. Mas assim, se esse ano ele ganhar alguma coisa, na minha opinião, ele já passa o prazo e fica abaixo do Marco. O que vocês acham aí? Caramba, velho. Ah, mas tem o Veloso aí na história, tem uns goleiros aí, o Leão, você viu o Leão jogar? Não vi. Ah, pô, não viu. Não viu. Não, assim, o prazo ele tá num patamar acima do Jailson, foram dois títulos aí pelo Palmeiras, sendo que... O Jailson foi mais importante. Foi. Entrou na reta final, pegou e segurou bem ali, né? Porque o Praça se machucou. É verdade, cara. Eu acho que o Jailson tem grande chance assim, também de ser eternizado. Aí na... Meu, o carinho da torcida pra ele é muito grande, velho. Até pela história do cara, né? Meu, é um grande postulante aí a novo ídolo do Palmeiras, né? Sim. E o ataque? O ataque ali com como você formaria aquele quadrado... Ah, o ataque é o seguinte, assim, no papel todo mundo sabe qual é o Palmeiras do papel, né? Qual que é? Vamos lá. Cara, é Felipe Melo, incontestável, ali pra segurar o piano, Moisés, Lucas Lima, Scarpa do lado, Dudu do outro e Borja lá na frente. Só que o Borja, cara, eu queria muito acreditar nele, sabe? Mas ele não dá uma chance, ele não mostra pra gente, sabe? Cara, o Borja é uma frila com grife. Verdade, ele é meio indolente dentro de campo, tipo, assim, né? Meio... Tem gente que acha o Leandro Pereira, o Alex Donald, o Alexandro melhor que o Borja, pô. Alexandro, velho. O Alexandro passou lá pelo Palmeiras também. O Alexandro tem mais facilidade pra empurrar. Aí, no caso, então, vai, o Borja toca a sua preferência e seria quem? O Davidson ou o William? Ah, cara, eu prefiro o William, mas assim, no papel é o Borja, se ele desencantar, né? Mas se ele não der certo mesmo, vai o William. O William jogou bem ontem de novo, hein? É, porque agora o que tá acontecendo com o Borja, né, o Ale e Chicão, ele tá mudando um pouco. Ano passado ele tinha que vir buscar um pouco mais a bola. Agora, meu, com Agora tem os três melhores assistentes do Brasil que estão com ele. Tá no Parmeira. Então, pô, agora é só se posicionar direito ali que ele vai encher o rabo de fazer gol. Qualquer atacante ali vai fazer gol, pô. Pô, é os três melhores. Scarpa, Lucas Lima e Dudu servindo. Se ele não fizer gol agora, ele não faz nunca mais na vida dele, velho. Também porque acho. Foi tão mal assim, é? Ah. O Borja? Ele dá muita canelada, né? Ele tenta fazer uma jogada de efeito e não acerta nenhuma. Tá dando azar, o problema coitado. É que contrataram o cara por uma temporada que ele fez no Atlético Nacional e acharam que ele era aquilo lá. Por isso que é complicado, às vezes, a gente contrata um jogador, né, velho? Você para pra pensar, você fala, pô, vou contratar esse maluco, aí estourou na Libertadores, mandou bem. Você vê lá, o Guerra. Não conseguiu jogar no Palmeiras, mesmo tendo feito algumas partidas melhores do que as do Borja. Uhum. O Borja, ele tem uma qualidade sobre, mas você vê que é bem abaixo do que se esperava do cara. Ó, ele não conseguiu no Atlético Nacional, ele mandou bem. Naquela Libertadores, ele e o Guerra aí jogaram muito. Mas o próprio Guerra, quando jogou com o Borja junto aí no meio campo do Palmeiras, não deu certo, cara. Você vê ali, ó, o Borja, ele é um cara que ele perde muitos gols. Ele é um cara que dá a impressão que ele tá inseguro. Eu acho que dessas opções que o Palmeiras tem aí, Daverson, William, Borja, eu acho que o William é o melhor jogador, mesmo não sendo centroavante de origem, mesmo é um cara que é muito mais confiável do que o Daverson e é muito mais confiável que o Borja também. Ó, quem discorda de você, mano, eu já agradeço pela audiência qualificada, é o Mauro Peruca Betting, que tá nos ouvindo aqui. Mauro Betting. Grande Mauro. Ele falou o seguinte, olha, só dá uma sequência de 379 jogos pro Borja, que ele vai, que ele segue. Vai cuidar dessa chinchila que você tem na cabeça, ô peruquento. Ô Mauro, cuidado com essa peruca, velho, na TV, tô vendo, pô. Segunda-feira estreia lá o De Placa meio-dia lá no Esporte Interativo com o peruca. Eu tô prometendo arrancar esse tampão na cabeça tira, dele. Tira, porque tá esquisito. Peruquento maldito. E o Mauro Betti, pergunta pra ele se ele gostou da contratação do Nenê, se ele acha, não é que gostou, se ele acha que vai ser bom pro São Paulo. Ele tá ouvindo aqui, daqui a pouco ele responde. Entre escrever dois livros e responder o WhatsApp, ele vai, daqui a pouco ele participa. Ô Chicão. Oi. Eu coloquei você pra falar com o Adriano, nosso grande Adriano Bento. Dois filhos de Francisco. É, nosso grande Adriano Bento, e tá, chegou a sua hora de se despedir, velho. Já, pô? Já. Primeira vez que eu falo sem falar aí faz um tempão. É o sem parar, né, velho? Sem parar é sem parar. É o isto é Chicão, não, vou né? me despedir aí da galera do Operário lá, que ali na Vila Maria o mano nunca jogou, né? Aonde, filhão? Aonde? Aonde você tá correndo hoje? Tá gramadinho, filhão? Eu pisava ali na época que era terra. Só tinha grama nas laterais ali. Operário 2, Engenheiros também 2. União dos Operários. Ali é show de bola, hein? Mandar um abraço pro Chicão, que vai morrer esse ano, né? Acho que ele não come panetone esse ano. É o anfitrião do time lá. Pro Lúcio e pro Danilo, anão do Pânico. Então tá bom. Falou, velhinho. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Continuando, tchau. Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida... Sem parar, toca, Drubal! Eu tinha uma galinha e eu chamava de Manu. Um dia veio o Romero e comeu a galinha Manu. Galinha Manu, galinha Manu. Encontrei soltando pra Caembu. Rimou, hein? Galinha Manu, galinha Manu. Esse é bom, hein? Ele comeu em Nova Iguaçu. Que ritmo. Não, e a métrica? Fala que eu comi. Hã? Impressionante, né? Chefinho, Sombrinha. Oi. O Peruca respondeu aqui, Nenê é ótimo pro São Paulo e pra ele, mas ainda vai precisar de mais velocidade pelos lados. Concordo, é o que a gente tava falando, né? É, exatamente. É um belo comentário, né? Boa, é bom pra gente dar um comentário, ver o Mauro Betti. Endossa, né, Sombra? Endossa a gente. Né? É um prêmio, né, que a gente recebe. Não, de repente, o Peruca de Ouro. É, pode fazer. É. Que maldade. Mas ele vai te cacetar lá, velho. Ele sempre fala isso. Você vê a diferença. Quando é o Mauro Betti, você fica feliz. Quando é o Mota, você fala, ô Mota, para de copiar meu comentário e ter a personalidade, né? Daquela deitada no coitado do Mota. Ai, vamos pro telefone 3284-7097. Quem tá na linha? Alô. Oi, quem é? Gabriel. Gabriel do quê? Gabriel Faria de Amorim. Gabriel Faria de Amorim, beleza. Quantos anos? 27. Olha aí, o outro também era 2.7, também é um motor 2.7, que vem do bairro? Freguesia do Ó. Freguesia do Ó, velho. 27 anos hoje, o Gabriel Faria de Amorim. O que você faria numa escola de samba, hein, seu Bento? Eu dançaria com as mulatas. É mesmo? E faria o que com elas? Eu, Ale, já sabe, né? Já foi o trocadilho. Não sei se a gente vai ficar nesse vazio aqui. É rápido, velho. Você tem que ir. Oh, se liga, mano. Não, é que eu pensei que você ainda ia explorar melhor. É, mas se liga, rapidinho. Mas assim, ele ia morir na freguesia do Ó. Mas aí fica bom. Aí é o óbvio. Aí não. Mas que faria? É. Meu Deus. Porque você só faria com o Amorim, pô. Ô, Gabriel, que time você torce? Pro maior clube do Brasil. Isso é subjetivo. O verde mais querido do mundo. Guarani! Aonde? Tô falando, é o call center da Leiloca. Põe o hino dos porcos aí, Sombra. É call center da Leiloca, Vou te falar, viu, mano? Leiloca tá quitável, mano. Foi nosso hino. Nosso hino. É nosso, é nóis. É nóis, né? Peraí. É nóis. Hoje é nóis, velho, é nóis. Ô, Mota, que porco, cara. Olha a sua camisa que imunda. Que é isso, cara? Tudo sujo. Rolou no chão. Você rolou no chão, meu? Não. O meu crush pediu café. Né? Que é o Barra Lê Mito. Tá, falou, mas era ele que ia tomar ou a sua camisa? Então, aí ele falou, Momó, faz um cafezinho pra mim. Tá cortando. Isso. Graças a Deus. Aí ele falou, Momó, faz um cafezinho pra mim. Eu falei, eu vou fazer, né? Aí eu peguei, cheguei lá, o que aconteceu? Na hora que eu fui jogar, velho, espirrou. A dona Natália vai me matar. Você não limpar até segunda-feira. Parece aqueles... você jogou café no teto? Puta, é, o cara é lamentável. Como que você conseguiu? Velho. Espirrou, a água tava muito fervente. Tava muito fervente. Pô, ele ferveu essa o café. Essa camisa branca do Moto parece aqueles menininhos da quinta série que faz aula de laboratório. Ele ferveu o café. Não, cara. Olha, você quer alguém pra servir café pra nós? Tinha que recuperar a Ferreirinha lá do Clube dos Esportistas. E você só trouxe o Palê? Lá da época do Flávio Prado. Ele pediu! Eu ofereci, ninguém quis. Como assim? Eu falei que café, você falou não. Que essa tia do café não. Nossa, que essa tia gorda do café aqui não dá. Nossa, a grávida de Taubaté. Eu sou mais gostosa que a Mariette. A grávida de Taubaté. Eu sou mais gostosa que a Mariette. A essa altura. Nossa, você é louco. Que a Mariette tá com 50 vai, anos. Vai, eu ou a Mariette? A Mariette, lógico. A Mariette tá com a idade da Ruth. Eu ou seu Olavo? A Mariette tá com a idade da Ruth Ronça já. Eu ou seu Olavo, Bento? Mas você não dá pra trocar seu por Bento, isso aí, nunca né? trocaria. Seu Bento, eu ou seu Olavo? Tem que escolher. Seu Olavo, velho. Ah, para. Quem não sabe, o seu Olavo é uma gostosa que trabalha aqui no prédio. Tadinho, mas seu Olavo, gente. Seu Olavo tá novo. Praticamente é essa. Ô, Faria. Oi. Quem é esse, Faria? É o Faria, pô, que tá aí, não é? É o Faria. Faria. Farinha de trigo, entendeu? Farinha de mandioca. Seu escalação... Que foi esse? A escalação do Parmeira é completa. Quando você olha pra zaga, você acha que faltou alguma coisa ou não? É assim, é lógico que eu acho que ainda falta um zagueiro de respeito, né? Apesar de que eu gostei muito do que o Roger já fez, colocando dois caras novos pra jogar, porque a gente já sabia o potencial dos outros, então nesse ponto acho que o Roger já chegou mandando bem. E no mais, eu acho que só mesmo colocar jogador certo na posição certa. Não dá mais pra, por exemplo, a gente aceitar um Tietchan no time. Tietchan não tem condição. Tietchan é ridículo. Tietchan é o pior jogador do Palmeiras desde 2016. Eu sinto que eu tô com o Márcio Araújo ou o Wesley 2.0 no time. Não, aí eu acho que aí você já pegou. Mas acha que ele... Aí você pegou pesado. Chupa Dodô, só isso que eu tenho pra dizer. O que você acha que aconteceu com o Tietê? O TT? É, o TT. Ou ele deve estar no. Ele tava muito TT, eu acho, na verdade. O que você acha que aconteceu com ele? Hã? Subiu pra cabeça. Subiu, né? O time foi campeão em 2016. E nem todo jogador teve a consciência aí do que era um time batalhador, guerreiro. E que não era um time que brilhava. Só tinha um brilhante no time, que era o Gabriel Jesus. O resto era time guerreiro. Em 2017, meu, começou essa onda de contratação e compra jogador. E aí teve gente que achou que tava por cima da carne seca. E o Tietchan é um deles. O Tietchan pra mim é o principal deles. Se acha pra cacete, é um moleque que não joga M. Opa. M, ó, evitei, hein. Cheguei antes. Não joga nada e o Rogério vai assumir a posição aí. E no mais, não precisa mais contratar ninguém. É jogar com o que tem, colocar o William de 9, porque o Borja, infelizmente, por mais que eu torça por ele, é como o último ouvinte falou, a gente torce, a gente reza, é, a gente pede pra Deus e o mundo, mas o cara, no final das contas, ele não se ajuda. Não dá, ele não se ajuda, coitado. Eu tenho dó dele, porque... Ah, dó não! Dele, ah, o cara tem família. Não, eu entendi. Eu olho pro Borja e falo assim, poxa, ele tá sofrendo, mas ele é muito ruim. Rui. É, ele tem uma cara. Parece que ele já entra com 45 do segundo tempo já. Né? A sorte é que a sorte do Borja é que a bola não tem dente, senão mordia ele. É. Né? Ah. E o Thiago Santos ontem quase faz o terceiro lá. Será que estamos com sorte esse ano para começar? Ele perdeu um gol feito, hein? De cabeça, né? Aliás, um cruzamento fantástico do Lucas Lima, colocou na cabeça dele e jogou por cima. Você acha que o Thiago Santos, em poucos minutos, mostrou que tem mais paro de gol que o Borja. Isso é engraçado. O Domênico, inimigo número um do Lucas Lima, porra, velho. Vai ter que engolir? Vai. Ah, já tá engolindo. Posso falar, já. Mas vai essa engolir altura gostoso. Já tá engolindo, já. O Chupa Cododô que vai ter que engolir. Nossa. O melhor 10 do Brasil. Olha, eu quero falou, ver. O Lucas Lima coloca a bola onde ele quer, inclusive dentro e fora de campo, né, Bento? É, exatamente. Fora de campo, ele quase entrou pra família do Neymar. Você acha que vai quase chegar um dia que o Dodô vai ter que falar monstro, Lucas Lima? Ah, ele já tá falando na frente do espelho já. Ah, é. Ó, eu vou falar a verdade. No grupo lá do Parmeira, ontem ele meio que deu o braço a torcer. Ah, quase. Ele falou, puto, acho que eu vou queimar a minha língua. Acho que... Ele não deu ainda, né? Mas ele já deu indícios. Mas ele já assumiu que ele queimou a língua quando ele falou que o Tietchan era muito melhor que o Paulinho? Nossa, você não esquece. O outro acabou de detonar o Tietchan. Aí a questão mais de cortar a língua, né? Não é nem de queimar, acho. E você tem sabe coisa que não dá, né? E o Tite tá de olho, né? Embora... Vento, você no estaria Tietchan? Tranquilo? Você estaria tranquilo se soubesse amanhã? Ah, o Roger não deu certo e tal. Quem é o treinador do Palmeiras chama-se Domênico Gato. Meu Deus do céu, não ficaria tranquilo. Não. Ah, o Domênico é seu amigo. Ele é muito passional, né, o seu amigo? Amigo, né? Palmeiras à parte. Palmeiras à parte. Como técnico, ia ser aquele. Ia ter que ter um regulamento que permitisse troca de 11 atletas. Gente, pensa o cara entrando no vestiário depois de uma derrota, né? O Domênico ia ser tipo o Leão, né? Que falou, esse time aí não dá nota 5 nesse time. Lembra o vídeo que tá circulando aí na internet do técnico chamando os caras na beira do xingando, campo? É, xingando, né? Lá na Várzea, lá. Nossa, velho. Na Várzea é assim, Ale? Você imagina? Não, pior. No universitário também, viu? Os caras... É que no profissional é mais difícil, porque aí levanta um Felipe Melo daquele e já dá uma burdoada logo no treinador. Na segunda xingada que ele dá, os caras já jantam ele. Tá certo. Mas tem outro jogo. Não tem, mas no universitário, principalmente, os caras são meio exaltados. Aquele esculacho. É, eu tive uma carreira aí muito brilhante. Diferente do que o Mano propaga aí no Rio de Janeiro. Foram 23 anos como treinador universitário. Inclusive feminino Salão. Também, né? Society, Salão e Futebol. Society foi mais na hebraica que... O Beija me derrubou um pouco, né? Que me derrubou, nossa, cara. Sem motivo, né? Porque um Pai Nosso, uma Ave Maria no vestiário de hebraica não é motivo. Poderia ser suportável, né? Os caras tinham que ver um tipo de futebol ecumênico, né? E também pedir pro time perder de pouco pro segundo jogo, que nunca existiu, também acho que... Essa foi a melhor história. Tirando isso, alguns problemas ali com o ponto, né? De carga de trabalho também, que tive um problema. Quando eu fui mandado embora... Eu nunca falei isso aqui. Eu já tava meio que... Tava na marca do pênalti. Quem ia bater era o Henrique Dourado, que ia defender o Juca Baleia. Aí a mulher do RH me ligou. Falou assim, olha, Ale, você pode passar aqui na quarta-feira, no RH, no teu horário de trabalho mesmo, pra não te atrapalhar? Porque a gente precisa conversar. Aí eu tava fazendo uma decisão da Copa do Brasil Sub-20 em Salvador. Falei, eu tô em Salvador e tal. A mulher olhou pra ver se eu tava de férias, alguma coisa. Falei, Salvador? Mas você não vai vir trabalhar? Falei, tô fora. Aí beleza, ela ligou na segunda-feira da semana seguinte. Falou, senhor Alete, você pode vir pra aquela reunião aqui na terça, amanhã? Você pode vir? Meu filho, eu tô em Belo Horizonte. Ela falou, eu não quero te incomodar. Algum dia você vai vir trabalhar? Ela falou. Pra gente te mandar embora, né? Nem pra mandar embora. Aí eu falei assim, não fica preocupada, não. Faz o seguinte... Só a hora que vocês forem me demitir, não esquece do Vale Brinquedo, que já era dezembro, tava com medo de perder o brinquedinho da Malu, né? É. Só não esquece do Vale Brinquedo. E aí eles mandaram embora, eu não tava nem lá. Mas tinha mais coisa, injustiça, hein? Injustiça. Vale, futebol feminino você chegou a treinar também? Treinei, não? Treinei. É mesmo? Eu sempre falava uma frase pra elas que normalmente dava efeito, mas já me deu diretoria também, que tem que ter tesão pra fazer o gol, né? É. Então na hora que for chutar a bola tem que estar de clitóris duro. Não! Quer dizer, eu que sou a baixaria. É, não, eu tô falando. Eu sou a baixaria na sexta-feira. Eu tô falando termo técnico. Isso é termo técnico. Ale, vai pegar. Ale não, RG. É. Você que é um cara mais centrado, você que é um cara mais ajuizado nessa mesa. Desce lá no térreo e pega o nível que caiu lá. Nossa! Mas aí é o vestiário é permissivo. Ô Maurício, o nível não caiu, o nível quebrou, velho. Porra, mas o Ale, você sente falta ainda de ser um treinador de futebol? Sim, sinto sim. Eu sinto. Senta. Assim, eu não gostava certo. Mais, depois de 23 anos, um montão de time, de ir até o treino. Porque muitas vezes o treino é o seguinte, é depois da aula da noite. Então era das 11 a 1 da manhã. Nossa. É, lá no Corinthians, de sexta-feira. Nossa. Então aí treinava a maior parte dos times treinam das 11 a 1 da manhã. Porque é depois que acaba o período da noite. Então, para ir até lá no treino, sair de um treino pro outro, aí não sabe se o cara vai, se o cara tá bêbado, se ele deu um tapa na pantera, se o cara que vai no treino vai no jogo, essas coisas eu não gosto. Mas de chegar lá, já tá lá e dar o treino, e chegar lá aí na competição, esses intercursos principalmente, economia das intermédias, jogos jurídicos. Isso é bom, hein? Isso aí, você tocou já lá, né? Vários. Isso aí é legal, essa emoção, essa adrenalina de treinar o time, daí no fim de semana ver se vai dar certo e tal, isso aí eu sinto falta. A festa. Ô, amigão, um abraço pra você, obrigado pela participação aqui no estádio. Nós, Faria, valeu, um abraço, mano. Rapidinho? Oi, diga. Posso mandar um abraço? Manda. Anda. Um abraço aí pro grupo do WhatsApp aí, do Cartulagem Fê, Robigol, Ivan, NX, a galera toda, Cunha, Thales, Ganhada, né? Também que tá lá, que sempre tá tomando esporro, né, porque a gente passa o carro mesmo neles. É, também um abraço aí pro Eltinho e pro Dedé, se estiverem ouvindo. E um abração pra vocês aí, gosto muito de vocês, ouço sempre, ouço desde 2008. Boa, então, velhinho. Aí já estamos 10 anos juntos aí, então um abração pra vocês. Valeu, aí. Mano. Então, foda. É isso aí. Ô, Gabriel. Oi. E pra tia Leila, você tá zoado, tá zoado. Troca. Tia Leila, amo. Então, mas agora o torcedor do Palmeiras é uma sugestão. Tem que ser tipo aquele programa da Xuxa, velho. Tipo, ah, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Vocês têm que falar, todo mundo tem que mandar um beijo pra tia Leila agora. Eu, mano, eu amo a tia Leila. Como não amar a tia Leila, gente? Tem palmeirense que não gosta, eu não sei por que não gosta. A mulher põe o maior patrocínio do Brasil no time. Empresta dinheiro, compra jogador. Porra, é responsabilidade de quem? É dos dirigentes administrarem bem. Se tiver um Mustafa que fez o que fez na época de Parmalat, é horrível, porque aí acaba, a tia Leila vai embora, a gente fica falido. Agora, se tiver um cara que saiba usar pra melhorar o ativo do clube e fazer a força que tá fazendo, construindo o CT, melhorando o CT, melhorando, tirando as dívidas, dando estrutura pro clube, porra, a tia Leila é ótima. Depende mais de quem gere o dinheiro do que quem tá ajudando o clube. Então, tia Leila, beijão pra você. Dá uma segurada que isso aí é um bagaço do Dodô. Agora, cuidado, hein? Aí não. Isso pode virar Palmeira do Sul e Palmeira do Norte, hein? Tá mexendo nas gavetas do Dodô. Cuidado, um abraço, Belinho. Um abraço, até mais. Falou, até mais, é isso aí. Mais ouvintes no 3284-7097, no oferecimento do Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Pipoca, Dodô, pipoca. Tem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula, pula numa perna só. Dodô pouco fedido, eu vou comer seu rabicó. Boa, alô! Alô! Quem fala? É Wellington César. Wellington César, só isso? Wellington César Chagas. Wellington César Chagas. Wellington. Quantos anos, Wellington? 3.5. É o mais velho de hoje, hein? 3.5. É, hoje o mais velho que ligou. Que bairro você mora? Eu moro no Jardim Aricanduva. Jardim Aris, na verdade, né? Perto do shopping Aricanduva. É mais um do Aricanduva ligando aí, ó. Aí, velho, 35 anos, Wellington César Chagas, velho. Sexta-feira. O Ale parou de reclamar, né? Você viu? Parou. Do mal Wellington do Mota. Ah, RG, que não traíra. Só, não, só pra não perder a piada. Filho, nota 9,5. RG, me engravida de gêmeos, nego. E aí eu vou ter que dar moral pro RG, porque é verdade mesmo. Foi bom o trocadilho. E o. O Bota tá parece que engoliu aquele saco de meião sujo depois do jogo. Sabe onde põe a meia? Ah, põe na boca do Mota. Nossa, ele engoliu. É meio uma mistura de meia usada, esgoto, cigarro. É. Né? Eu falo pro Mota assim, peida, mas não arrota, porque isso aí mata uma pessoa. Que horror. Ô, amigão, que time você torce? Eu sou palmeirense. Ah, olha, posso falar? Caramba, é o conceito, não tem jeito, cara. Posso falar? Não é isso, caramba, não, cara. Caramba. A torcida sente. Empolgou. A torcida empolgou. Sente que o ano é o ano, velho. Empolgou. É o ano, era o final do ano. Eu acho que tem. Ué, no começo do ano passado era a mesma coisa. Eu acho que tem um outro fator aí. Ah. É, tem uma pessoa que eu amo muito. Eu gosto muito de todos, né? É. Mais disparado Sombra. Mas eu gosto muito de uma Obrigado, pessoa. Obrigado, Ale. Valeu. Dodô. É. Você acha que o Dodô espanta os ouvintes? Eu acho que ele é muito rude com. É. Não, vamos mudar a palavra que essa aí não dá sorte. Eu também acho melhor. Ele é deselegante com os ouvintes. E o Bento, ele trata com carinho, ele dá amor. Às vezes até ele dá bala. Eu né? não tô, então, se dá, quiser dar uma bala dá um com o ouvinte, eu não uso. Eu não uso psicotrópicos, né? Então acho que isso aí aproxima um pouco o torcedor do Palmeiras, será? O Bento é mais festa, pode né? Pode ser, né? É. Ô Wellington. Diga aí. O palmeirense anterior aí, ele disse a seguinte frase aí no final. Alguns palmeirenses não gostam da tia Leila. Você gostaria de ver a tia Leila um dia como presidente do Palmeiras ou só como patrocinadora do Palmeiras? Presidenta. Sinceramente... Sim, claro, sinceramente. Por que você vai mentir pra gente? Nenhuma das anteriores. Opa! Você queria assim? Opa! Você queria ver como a tia Leila, então? Ah, eu acho assim, ela... Tem uma caixa, ali, bacana. Hoje, vamos falar a verdade, né? Mas hoje o Palmeiras já consegue se sustentar, né, cara? Ei! Pelo estudo, pelo projeto. Começou pelo Paulo Nobre, né? Não, tudo bem. Passado, realmente, a gente tava... Só o caramelo, né, cara? Só o amendoim, né? Ué, mas também, mas a patrocinadora dá um dinheirão pro Palmeiras, hein? O maior patrocínio, hein? Cara, mas ela investe, cara. Mas eu sinceramente falando... Ela dá esse patrocínio da segurança para o Palmeiras, no sentido de que o Palmeiras não precisa se preocupar em desenvolver dinheiro, entendeu? Conseguir dinheiro. Ô, seu Bento, e aproveitar o que sobra da arena. Seu Bento, a gente tem... Mas, assim, rola muita picuinha de que, ai, a Leiloca é isso, ai, a Leiloca... Tem que parar com essa história aí, né, cara? Mas, ô, seu Bento, a gente tem que respeitar sempre a opinião das pessoas. Sim. Claro. Mas o que você acha aí, porque ele foi contundente agora, hein? Nem como patrocinadora e nem como... Ah, eu acho que ela faz bem pro futebol do Palmeiras. Faz gosta bem pela gosta. E outra, aparece em tudo, dá a cara a tapa, responde as perguntas. Virou aí o personagem do Palmeiras também. É, hoje, cara, né? ela tem apresentado. É, conquistou os torcedores. Você acha que essa, esse dar a cara a tapa tem alguma coisa a ver com 50 tons de cinza ou nada a ver? Não, então. Não tem nada de masoquismo, sabe? Não, masoquismo. Não, quem gosta disso aquele é o Gray, né? Qual é o nome do cara? Olha, não sei o que, Gray. Gray, é o Gray. Gray. Hã? É o Gray, Gray mesmo. Gray. O Domênico é Gray. Não, é totalmente. Fala, mano. Eu não sei aí se. Diga, mano. Eu não sei se procede aí o real sentimento do torcedor do Porco com relação à Leila, mas a impressão que dá é que ela tá meio deslumbrada com tudo isso que tá acontecendo, com essa notoriedade que ela conseguiu. Meio boleirona, né, mano? Pois é, Ale. Então ela imagina se, como patrocinadora, ela já tá meio que assim, tipo, nessa condição. Imagina se ela fosse presidente do Palmeiras, se ela fosse intermediar algum contrato com algum anunciante, ou talvez aí uma reunião de dirigentes, se ela está assim numa condição de patrocinadora, com o nome exposto na mídia, sabe, com todos os holofotes em cima dela, imagine ela na condição de presidente do clube. Talvez o torcedor do Palmeiras tenha um pouco de receio com relação ao que ela possa fazer pelo deslumbramento. Não que ela esteja fazendo na maldade, mas talvez seja uma situação nova para ela que causou isso daí. Guardando as proporções, é aquele jogador que saiu do nada, que não tinha nada, e da noite pro dia faz um contrato e fica rico. Aí o cara acha que tem um rei na barriga. Ela tem muito dinheiro, o problema não é o dinheiro na vida dela, mas ela não tinha... Até então, a exposição que ela ganhou agora... Isso. Com... Ela era uma rica anônima. Ô, mano, mas agora, pô... Quantos presidentes passaram pelo Palmeiras, que também se deslumbraram, fizeram tanta M, né? E não tinham dinheiro que ela tem. Pelo menos ela tem o aporte financeiro pra ajudar o Palmeiras. Ela segura os B.O. dela, mano. E ela agora, ela tá... o bom que ela tá passando por isso agora, mano, a fama tá chegando pra ela agora, vamos dizer assim. Quando ela for presidente do Palmeiras, certeza que será, eu tenho certeza que ela será presidente do Palmeiras... Ela já vai estar preparada pra isso, mano. As pauladas ela tá levando agora. Ô, Wellington. Diga aí. Só que é o seguinte, né? Ela elevou agora o patamar de presidente do Palmeiras. O Paulo Nobre colocou num patamar, ela colocou em outro. Quem quiser entrar ali é o seguinte. Vai ter que bater duro de frente com ela, viu? É isso aqui que agora tem. Cara, tem que ser assim. É até legal ver essa identificação que ela tem com o Palmeiras. Isso é muito bom, cara. Eu queria até voltar um pouco ao passado aí. Eu tô com 35 anos, claro que eu sou o mais velho. Na década de 90, você lembra quando os clubes paulistas eram fortes, cara? Todo time tinha costa, todo time tinha uma bala. E tinha jogador que arrebentava, né, cara? Hoje, mas era amador, né, filho? No time, né, cara? Você vê um ou outro, ou um time diferente do outro. Eu gostava de ver o futebol do interior, que era muito forte. Hoje o Campeonato Paulista é desmerecido por muitos clubes paulistas, né? A verdade é essa, né? E o futebol paulista é um dos mais fortes em São Paulo, um país, né? Vamos falar o português, né? Sim, mas o torcedor também não valoriza, né? Essa frase, só pra não passar batida, essa frase foi o Mota que disse, e aí você acabou se deixando levar, porque você não falaria isso. O Campeonato Paulista é um dos mais fortes de São Paulo, foi o Cláudio Mota, que disse isso aqui na rádio. Isso, falou sim. Foi o rapaz que falou. Você falou, você inspirou. Foi verdade. É, obrigado pela inspiração. Você inspirou, ouvinte. A inspiração. Vocês são pois muito não. Malvado. E outra coisa, eu lembro, cara, eu tenho muitos amigos que são paulinos, né, cara? É. Então, tinha uma época, cara, você tem noção... Eu me juntava com eles, cara, pra ficar assistindo o jogo. E assim, era sábado e domingo, cara, naquela época, 97, 94, 92, que o São Paulo tinha um baita de um time. Palmeiras tinha um time também que dispensa comentário. E a gente tinha uma identificação muito grande com os clubes, né, cara? Hoje em dia não, hoje em dia você vê muito dinheiro, cara, você acaba até que se afastando um pouco do futebol, né, cara? Olha, a verdade é essa, né, cara? Eu acho que o que acontece é o seguinte. No curso da história... A qualidade do futebol brasileiro diminuiu, pelo menos a qualidade que ficou total, no país, total, porque muita qualidade é exportada. Total. E em paralelo a isso, você tem clubes que realmente eles, por questões próprias e administrativas, eles decaíram. Você vê o futebol do Rio de Janeiro como caiu. Você tinha nos anos 90 um Vasco que ganhava Libertadores da América. Você teve uma década de 2000 onde ele frequentou Série B. É terrível. Sim. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas. Assim como eu entendo que o sucesso do Palmeiras, e outro dia o Alê falou muito bem sobre isso, mais obrigado, uma vez, chef, brilhantemente. Maravilhoso, chefe incrível. Verdade? Nossa, vocês estão trocando um pente, lambeção, hein, velho? Mas houve, não adianta ele ficar, mas foi foi sorte ou foi aquilo? Uma convergência de fatores, todos ao mesmo tempo, que culminaram de uma maneira que o Palmeiras, ele... Por exemplo, quando estava lá nos anos 2000 e que decidiram fazer essa parceria do estádio, ninguém imaginava que lá na frente... Você ia ter o Paulo Nobre, presidente, fechando, bancando as dívidas. Muito pelo contrário, existia lá uma contestação. Não faça isso, não faça isso, não feche com o estádio. Então lá nos anos 2000, todo mundo... E aí, vamos fazer um estádio novo, não vamos, não sei o que lá. Chegou a proposta de construtora, vai, não vai. Deve ter metade que não queria, metade que queria, mas 30 anos, etc. Bom, aprovou, beleza. Acabou que o estádio foi aprovado. Acabou sendo construído numa época de euforia do futebol brasileiro, por questão de Copa do Mundo. Sim. Tá certo? Em paralelo, você teve o Paulo Nobre, que chegou à presidência do Palmeiras e chegou aí. Não importa se ele emprestou a juros baixos ou não, ele chegou e falou assim: qual é o nosso problema? 150 milhões pra gente voltar a andar como gente grande? Pra não ficar refém só de pagar os juros. Pra não ficar refém de pagar juros? Então tá aqui 150 milhões. fez uma gestão boa. E deu, não, e deu tudo tão certo que no meio desse caminho, logo quando inaugurou o estádio, o Palmeiras poderia ter caído para a Série B. Sim. O que ia derrubar muito desse projeto aí maravilhoso, né? Ao não cair, teve condição financeira de trazer bons jogadores. Então você casou. Quitou as dívidas, melhorou a condição financeira, estádio novo, time vencedor, time com pinta de vencedor. Trouxe o Matos, né? Ah, mas desculpa, meu, essa história do Matos aí, ele é hipervalorizado dentro do processo. Como você... Olha. Então por que... E o Brunoro? Cadê o Brunoro? Não, mas o Matos de hoje é o Brunoro de ontem, gente. Não, é o Brunoro da época da Parmalat. O Brunoro veio numa situação que estava quebrado, não tinha muito que fazer. Você precisa ter um mínimo de... Que competência tão grande você precisa ter em termos de compra para você ter dinheiro e comprar os melhores do mercado? Mas tem que saber, é um cara que sabe comprar, não, Sobral, né? Mas é só o seguinte, ele é um cara bem relacionado. Ele é um cara que sabe comprar, um cara que sabe negociar, um cara que tem uma visão de mercado. Eu questiono tudo isso, porque é o seguinte, eu não tô dizendo que ele é o pior do mundo. O que eu quero dizer, assim, você com dinheiro na mão, do jeito que o Palmeiras vem fazendo, que relacionamento você precisa ter lá com o Scarpa, cara? Você chega e fala assim, quanto deu São Paulo? 6 milhões de reais. Eu dou 6 milhões de euros. Pronto. Quanto que o São Paulo dá de salário? É 300. Eu dou 500. Não tem relacionamento que ganhe o dinheiro. É muito, muito, muito mais fácil. Ele teve... Mas tem alguns... Ele tem, eu acho que ele tem erros, mas tem alguns acertos. Por exemplo, no caso do Mina... É isso que eu ia falar agora. Não é? Exato. Ele teve um mérito de ir lá, falar com o jogador, falar com o Barcelona. Sim. E conseguiu dar uma volta aí e tal. Mesmo nesse caso do jogador do Bahia aí, do Zé Rafael. É, eu ia falar uma baita. O Alione não ia ser usado nunca, cara. É uma negociação, cara. Legal essa, né? Aí, um esquema então, legal. Tem alguns méritos aí. Mas eu também acho que o dinheiro... Mas no ano passado ele foi extremamente questionado. Quando comprou de Baciado. Em todas as contratações. Quando comprou de Baciado. Aliás, eu tenho sido crítico aqui ao planejamento do Palmeiras, porque eu falei, se eu tenho dinheiro, eu contrato de 1 a 18... E daí pra frente é a molecada do Palmeiras, que tem feito bonito pra caramba nos campeonatos todos que participou. Nessa Copa São Paulo, acabou caindo pra Portuguesa, mas tinha um ótimo time também. Então, pra mim, o planejamento deveria ter sido assim. Mas ele errou bastante, mas tem seus méritos. Errou na baciada. É o que eu digo, lógico. Lá. O Alonso, campeão do mundo, etc. Meteram na McLaren, tá bem pra caramba lá na McLaren. Quero ser diretor bom e mostrar que é bom, é quando você não tem dinheiro. Sim, e contrata bem. Eu acho até que ele mostrou isso lá no Cruzeiro, ele apareceu lá, montou os refugão lá e a coisa andou. Mas no Palmeiras... Se bem que também gastaram bastante. Júlio Batista e Dagoberto ganhavam um monte e era reserva. Também contrataram lá e fizeram um monte de bobagem, né? Verdade. Fizeram um monte de bobagem. Agora, eu sou meio contra essa... Sabe, essa mitificação aí do... Eu não falo que é Deus, mas é bom você ter um bom profissional desse que consegue a mesma coisa, orientar nesse sentido. Analisando dentro de campo, se o Palmeiras, vamos dizer que ganha tudo esse ano, vocês vão falar que o Roger é um baita de um treinador? Olha o que ele tem na mão, cara. É a mesma coisa o Oswaldinho de Oliveira aquela vez lá com o time do Corinthians, lá que tinha Ricardinho, Marcelinho, Rincon, Vampeta. Pegou o trabalho pronto. Mas aí, Marcão, mas aí o Roger tem que ter competência pra ter esse... Que foi o grande problema do Palmeiras ano passado. Quando a gente discute que você não faz um omelete sem os ovos, é a mesma coisa. Pra você ter as coisas e fazer um bom omelete, você tem que saber. É só ele não inventar que o Palmeiras ganha. Não é bem assim, Marcão. Eu também não acho que é bem assim. Com tanta estrela assim é difícil, Marcão. Tanto é que o Wellington fala do Matos. Vamos ver, sobre o Wellington. Wellington, o que você fala do Matos, Wellington? Olha, cara, eu vou te falar a verdade, cara. Eu, particularmente falando, eu gosto demais, cara. Demais mesmo. E falando, vocês estavam falando também, tocando no assunto do Roger, cara. Se a gente não dá oportunidade pra ele com jogadores no nível hoje, né, voando hoje, no futebol brasileiro, cara, se a gente não acreditar na ideia dele, no trabalho dele, fica muito difícil hoje você querer contratar técnico medalhão, né, cara? Hoje tem muito técnico no país que vive só de nome. Exatamente. Já foi época, cara. Já foi época. Se pudesse escolher, Wellington, você traria ou o Roger, que nem foi, né, que nem o Palmeiras contratou, ou o Abel Braga, cara? Não, cara, eu vou te falar a verdade. Eu contrataria o Roger. É a melhor opção, é o Roger. É um cara que, assim, tem vontade de ganhar, ele quer ter nome, Acredito que ele também tem a ideia de futuramente ser um técnico da seleção brasileira. Quem que não gostaria de ser, né? É um cara que tem uma passagem muito boa no futebol brasileiro, jogou demais no Grêmio. O Palmeiras viveu esse exemplo, gente. O Palmeiras tinha o Eduardo Batista. Era um Boeing. Foi uma das maiores sacanagens que eu já vi no futebol. Só pra exemplificar. Mandar embora o cara no ano passado, o cara formando o time, pô. Só pra exemplificar. Palmeiras tava lá, um Boeing, deram pro Eduardo Batista, imprensa, torcida, todo mundo. Não, é um Boeing na mão do pilotinho. Aí o cara foi embora e trouxeram quem? O Cuca. Que é o que todo mundo queria. Aí era o Boeing na mão do piloto. O que que aconteceu? Nada. Então, velho, não, sabe? Agora o Abelão, Ih! Sobre o Eduardo Batista, Wellington, você me perdoa, cara, mas não pode tomar 3 da Ponte Preta, cara. Não pode numa semifinal, com o elenco que tinha, do jeito que tinha. Ele se afundou então, naqueles 3-0. A gente fala de tanto dinheiro no futebol brasileiro, cara. Eu sou suspeito em falar. Mas, poxa, cara, o Palmeiras não jogou nada contra esse jogo que eu assisti, né, Palmeiras e Ponte. Não. Pô, cara, e contra o Corinthians, cara, abriu as pernas, velho. Tá de sacanagem, né? Então, e aquele piti que ele deu lá, bateram abriu na perna, não, tomaram um couro. É. Em 4 jogos no ano, tomaram 4 porradas, velho. E falo mais, tô esperando o confronto desse ano. Quero pegar vocês. Se o Corinthians enfrentar o Palmeiras no Campeonato Paulista, ó, 3 pontinhos garantidos. Ei! Cara, o nível do futebol, cara. Casim, cara, pelo amor de Deus. Qual que é a diferença do Casim pro Borja? Como é que é, mano? A diferença do Casim pro Borja? Olha, cara, vocês ganharam. Casim, peraí. Casim e Borja, bacana. Eu prefiro o Casim porque ele fala inglês ainda. Aí, seu Bento. Eu ainda prefiro o Casim que você fala inglês. Você vai pra Flórida, velho. O Casim faz o check-in de todo mundo. Para, o Mano, seu Bento. Olha isso aí, Wellington. É Borja, velho. Uma pergunta, mano. Creio que você tem o mesmo nível de idade. Hoje, na atualidade, se estivesse jogando hoje, Casim ou Mirandinha? Na boa, o Mirandinha é o seu pior pesadelo? O Mirandinha, ele era um jogador limitado, mas contra cara, o Palmeiras, velho, o maluco entrava e fazia gol, velho, impressionante. Ah, não, o Mirandinha é melhor. Mirandinha não tem nem comparação. O Mirandinha é melhor. Bora numa frase, você tá louco. Mirandinha é melhor. Mirandinha, você é o Mirandinha, cara, aquele céu de campo, aquela vez, pô, aquela bola lá que você não tocou pro Donizete, né, ou o Pantera. Ele falou, peraí, isso aqui tá demais, ou eu corro ou penso. Ô, Wellington, grande abraço pra você, obrigado pela audiência, fica aí sempre na sintonia da energia, tá bom? Eu quero mandar um abraço. Manda. Vou mandar um amo ela pra minha esposa, a dona Cássia Chagas, que tá trabalhando hoje. Dona Cássia? Isso, Caixa Chagas Pereira. Ah, e ela tá em casa? Ah, tá trabalhando, né? Não tá em casa ainda. Hoje eu tomei um dos maiores calotes que eu já vi na minha vida também, viu, cara? Ah, é? Por quê, Galinho? A gente comprou um carro aí pela internet aí, cara. Enfim, cara, dei meu carro, fui lá, se nem recibo, fui retirar um dinheiro, poxa, a loja já tá fechada, não encontra mais ninguém, meu Deus. Você tem que escutar o Sombra, velho. Não adianta. Mas você também foi um anjo vendo, hein, velho. O cara entregou o corpo pra ele. Deus é bom. Deus é bom. Pra todo mundo aí. Valeu. Desculpa pela liberdade, pela expressão. É nóis. Mas o futebol de hoje não se compara com o futebol da década de 90, viu, gente? Mudou, né? Não, claro que não. Não dá. Hoje eu tava na marginal com meu amigo. Ele tava tão estressadão e aí a gente tava falando de futebol, cara. Aí eu joguei no YouTube, meu, aí a gente colocou as melhores jogadas da década de 90. Pelo amor de Deus, cara, você via Edmundo, Evair, Djalminha, Rivaldo. Pequena diferença, né? Pelo amor de Deus, cara. Você via a seleção, não tem sei. Uma foto aí que tá no YouTube, eu acho que é um vídeo que tá no YouTube, no meio de campo tá Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Olha o time que a gente tinha, cara. Tem coisas que eram melhores e outras não, né? Por exemplo, a gente tem Romero. A gente tá vivendo a época do Romero. Era Romito. Pra mim é incomparável. Eu não troco, Romito. Sabe? Não dá. O Romero é o símbolo do... Ô, Sombra, e esse sente, né, Sombra? Esse Romero, né, Sombra? É verdade, cara. Bacana, se o Romero jogasse 70 pela seleção brasileira, o maluco ia deitar. Ai, meu Deus. Ia deitar com o calor de Guadalajara. cara. Ele ia deitar, não ia nem levantar. Valeu, Wellington, um abraço. Um abraço pra todo mundo aí. Vou mandar um abraço pra um sem vergonha aqui, que tá me enchendo os fracos aqui, que é o Matuza, e mandar um abraço também pro time que a gente joga aí de domingo, que é o Trem da Sete. Trem da Sete, velho. É isso aí. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço pra todo mundo aí. Forte abraço. E valeu. Obrigado por participar aí, cara. Agradeço. Alô. É nóis. Obrigado. Boa, a você. É nós que agradecemos. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. Se programando pra não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Então vai de sem parar. É sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Tem que contar moedas pra passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. O Fernando Della Rosa manda pra gente mensagem aqui no estúdio dizendo: é momento sem parar ou momento sem mundial? Ah, só porque ligou três palmeirenses. Que maldade, aí, hein? Que maldade. O Almir dos Santos Lima, ele pergunta, vou estender a pergunta pro Alê, Casim ou Finazzi? Nossa, é. Rapaz, Casim, sem brincadeira, Casim. Você prefere o Casim? É, e ainda tem, muita gente tá brincando com o Gustagol, né? Gustagol no Fortaleza. Tá fazendo gol pra caramba e tal, o não mito. Sei o quê. Que até fez o verdadeiro mito do Fortaleza hoje é o Gustagol. Fez a tatuagem do Corinthians, né, no, mano. Foi, do dia esperto. Que ele assinou o contrato. É, e aí, eu acho que também é outra, não tem comparação, o Casim é melhor que o Gustagol. O Casim, ele, tudo bem, ele não é centroavante pra jogar no Corinthians, ele não tem culpa de estar lá. Mas aí, essas comparações aí, eu acho que já é... Acha maldade? Maldade um pouco. Mas não foi você que falou? Que o... Que o Finazzi tava. Que o Casim tava no Finazzi de carreira? Foi você. Ah, boa, R. Foi você que disse isso. Trocadilho, nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Nossa, como no assim? Final. É muito, hein? Zero, é muito. Como muito, seu xarope? Você não acabou de falar que foi legal? É muito pouco. Você calma, vai ter um piripá. Olha, tá na hora do decreto, é isso? Opa! Ah! Que rufem os tambores! Olá, eu sou a... Ah, nessa sexta eu vou te chamar de desaforo e vou te levar pra casa, porque hoje eu quero ser o motivo da sua depilação. Então pode me chamar de grupo... Meu Deus, don't... Então pode me chamar de grupo revelação, porque hoje eu vou cultivar a semente do amor em você. Porque eu não sou garçom, mas hoje eu vou encher o seu copinho. Então vem com o bonde do arco-íris, com Pablo Vittar, Tami Gretchen, Paulo Gustavo, Daniela Mercury, Vieira, Mota, Chefe, Dodô, eu e ele, a Zaya. Pera. Você colocou Dodô, As férias, mudaram muito o Dodô. Que isso, ó. Você colocou o Dodô, velho. Morte, eu gosto do Dodô, mas uma hora ia ter que sair do armário. Gente, né? Do céu. Vamos respeitar esse momento. Aliás, desse grupo que é mais próximo da gente, né? O que é o menos gay ultimamente é o Mota, né? Tem se revelado. Né? Fazer o quê, né, velho? Não tá isso, bem de os caras passaram, né? Velho. Isso é verdade. Sou mais macho aqui. Até os ouvintes em enquete atestaram. A diva, né? Aí a cara diva. O cara chega hoje à noite e fala, não sou garçom, mas hoje eu vou encher teu copinho. Vai apanhar, evidentemente, da claro. Tua. Mas na segunda-feira, o Marcão vai consagrar a rapaziada com uma cantada que vale. É. Não é isso? Dignas de atores de Hollywood, de diretores de cinema. Com certeza vocês não pegam a mulher com essas cantadas que eu vou mandar pra vocês, aí vocês não pegam com nada. Chupa, né, mano! Duvido, mano, vai falar isso ninguém, pra gêmeas do negócio do sincronizado. Sincronizado. Negócio do sincronizado. Pra Bia e pra Branca. É. Mas meu irmão, que você é cantado, Alê, você acha que pega alguém, velho? Pedreiro desse jeito, velho. Dá uma segurada aí, mano. Olha, vocês viram lá o caso do Varley, jogador de São Paulo, Palmeiras e Grêmio? Você viu que tomou faqueado, né? Tomou facadas. Esfaqueado. Ele é dirigente hoje do Botafogo da Paraíba, né? E é o que se sabe é que, assim, que ele tomou várias facadas, foi parar no hospital e, assim, não corre risco de morrer. Que bom, menos mal, né? Mas um vídeo... Mas foi treta com o torcedor então, ou cara, assalto? Então, cara, aqui, olha... Foi assalto, mano? Parece que foi assalto. É, mas ele dirigiu com o carro deles, já sangrando, até a casa de um amigo. Caraca. Desceu, entrou no prédio e depois saiu de carro com um amigo que levou ele pro hospital. Caraca. Foi encontrado sangue no banco traseiro do carro dele, no banco dianteiro também. Caraca. Será que não foi a Marieta Severo? Porque ela tá acostumando a furar as pessoas agora. A tesoura. Seria ela? Ela. É, precisa ver a perfuração. Mas aí não é a Marieta, é a personagem. Ah, não, é. A personagem. A Sofia. Sofia. Pô, mas né? Esse julgamento dessa novela é mais confuso que sei lá o quê, velho. O cara não morreu, velho. O cara tá, você viu? Não, mas e o julgamento? O amante. É, mas eu não entendi nada. Ela é mãe de quem? Ela é mãe de todo mundo, não, essa... Mãe das duas. É, ela é mãe da... Mãe da advogada, mãe da outra. Ela é mãe da advogada e é mãe da... Mãe da Clara. Da Clara. Puta, mas o Mota chegou a um ponto que ele não entende mais a novela. Não, mas eu não tava acompanhando. Aí... Viado que não entende novela é estranho. Não, é daqui a pouco ele não vai entender o desenho animado. Eu sou um viado esquisito, eu não gosto, sabe? Novela pra mim, eu só gostei de uma. Mas tá acompanhando. Ô, Sombra, eu sei que não. É, mas tá muito apropriado. Ô, mano, mas a Thaís tá falando pra você ler seu WhatsApp, que ela tá te mandando mensagem, você não responde, ela tá brava. Ai! Que Marquinho. Pega essa dura aí, besta. Lê aí, Maurício. Aqui não é capacho, não. Tá achando que eu sou o quê? O Ale Oliveira com dinheiro? Você é louco? É isso aí, mano. Você tá trabalhando, né, mano? Ô, Maurício, sexta-feira, Rio de Janeiro, você não tá respondendo o WhatsApp, velho. Ô, Maurício, responde pra ela que você tá trabalhando. Não, eu tô trabalhando agora, não posso conversar durante o trabalho. É isso aí, essa mano. 97, Motinha, é como se fosse uma cirurgia, velho. Tem que estar focado aqui, mano. Mas é verdade, tem que prestar atenção, né, meu? Mano, sei, não fica atento. Sei. Mano, agora, e a menina tá fazendo dieta, mas deve tá brava ter ouvido isso. Deve tá brava. Não, sei. Tá nada. Maria da Penha aí foi apresentada a ela. Ô, mano, você obriga ela a fazer dieta? Porque, mano, como ela reclama dessa dieta, mano? Eu não, Motinho, acho que esse bagulho de dieta é mó besteira, mano. Você tem que comer o que... É claro, você não pode abusar. Mas tem que comer o que você tem vontade. Ah, aí, mas se ela ficasse gordona, mano. Você só come batata doce, seu louco. Vai pro inferno. Imagina. Ei, mano. Comendo um monte de amendoim aqui, ó. E se ela ficasse gordona, mano? Você ia querer ela? Ô, Ale. Que Motinha, é pior? Você tem que gostar das pessoas não é pela aparência, é pelo que elas são. Ei! Ô, Ale, comendo agora aqui, ó, um amendoim, quer ver, ó? Ó. Ah. Mas se você, quando a Thaís ainda era uma adolescente, frágil, indefesa, e você era um astro em ascensão num programa de rádio, aí não tanto, com tanto magrelo, e vamos supor que a Thaís, assim, frango, ela tivesse um índice de massa corporal aí de 30, você namoraria a Thaís? Ah, acho que sim. Acho que você sim. É mentiroso, vai te catar. Acho que quê? Ela tá você já ficou com as gordetas? Ela tá ouvindo o programa. Só marca o que eu sei que pegou lá uma gordeta lá. Ah, eu adoro. Nossa, uma vez meu irmão pegou uma mina que o apelido dela era Honda, do Street Fighter. Ah, pro inferno, ela apareceu já pegou ali. De cabelo comprido, lembra o Portuga? Imagina o Portuga de top e cabelo comprido, fião. Quem nunca? Era mais ou menos por aí. Não, quantas arrobas você já pegou assim? Você sabe que nos jogos universitários a gente tinha um lema, né? Uma canção, aliás. Pode ser feia, pode ser gorda, só não pode ser feia e gorda. É verdade. Vai uma, uma ou outra. Ó, o Bar já falou o nome da mina aqui. É, mas não... A Lana Caminhoneira. Nome, não, Lana. Mas, para o inferno, mas, vocês todos. Olha, o que, que é pior? A dieta do mano ou o penteado da Nanzinha da novela? Nossa, tá esquisito. Parece que ela penteia o cabelo com um machado. Ah, mas, gente, desculpa. Parece que ela dá uma machadada. Parece o Chuck, o brinquedo assassino. Mas, gente, pô. Desculpa, né? Porque ela, meu, ela não sabe interpretar nada, né? É uma porta, ela, né, velho? Ela é ruim. Ela é a miniatura do Fiuk. Ela é ruim, hein? Ela é ruim. Mas eu acho que aí a questão é a seguinte, ó. Precisamos achar alguma... Atriz. Alguma atriz que atenda as necessidades. Ela foi a melhor que se apresentou. Ela é ruim, hein? Tadinha da moça, velho. Mas ela interpreta mal, mano. Eu também não gosto da filha da advogada. Parece que ela tá lendo o texto, mano. Não, a filha da advogada? Ou melhor, a filha. A advogada que é. Péssima! Horrorosa! Eu não gosto. Olha que julgamento ridículo. Não, esse julgamento, eu tô falando, esse julgamento não tem fim nunca. É o cigano Igor sem peru. Parece uma malhação. Não é o problema. Parece... É que a interpretação dela não tem nada a ver com a de advogado. Ela tá ridículo. Ela tá mais pra malhação do que... Mais pra malhação. Não, não dá credibilidade, né? Senhores jurados. Vai pro inferno. Só quero deixar bem claro aqui pro ouvinte, principalmente o de menor porte, que quem escreve as brincadeiritas que eu faço das enina as pessoas anãs. Sim. É o Mano. É o Mano que tem... é o redator. É, porque ele o já Mano tem que tem um fã clube gigante, é, né? Não, gigante não. O sindicato... Não, eu ia falar gigante dos anões. O sindicato dos anões. Vê se assume aí, depois vai vir aqueles filhos da Branca de Neve aí, tudo pegar nós. Ó, no dia que o Mano sumir, é o primeiro lugar que a gente vai lá no sindicato. Pô, no dia passou lá aquele negócio do busão, mano. Eu perguntei se o anão tinha aqui no cadeirão também, velho. Você é louco, mano. O Mano não tem muito. O Mano não tem muito prestígio nem entre os anões e nem entre os escoteiros, né, mano? Também. Nossa, escoteiro. Pô, ele lembra? Ele acabou com os escoteiros. Eu fui infeliz com os escoteiros. Mas aquela vez lá eu me arrependo também, RG. São duas coisas que eu me arrependo no programa: ter falado mal dos escoteiros e mal do Shite. Não, não, mas fala. Fala dos escoteiros que o Alê não tava aqui. Eu conheço. Você conhece? Então, não conheço. Ah, não repete, mano. Você não gosta. Embora ele esteja aqui há 18 anos, ele não sabe o que, que é, mano. O que, que você falou? Vai, agora pode falar. Eu tinha dito que o escoteiro nada mais é do que uma criança vestida de adulto e um adulto bobo vestido de criança. Mas lembrando que você se arrepende disso que você falou. É. Não, é só repetir agora porque a RG me pediu, mas eu fui infeliz nessa oportunidade porque os escoteiros, Sombra, são uma galera muito firmeza que só ajuda os outros. Não, no mesmo dia, os escoteiros. Você se retratou. O Mano falou isso no programa, né? Ah. À noite, ele me ligou. Ele falou assim pra mim: Oba, oi, você tem razão, cara. Eu falei: do que, mano? Não, você falou que os escoteiros são bonzinhos, que eles ajudam os outros, é. Me arrependo do que eu falei hoje, amanhã eu vou me retratar. É, ele se retratou. É isso aí. Ele se retratou. Foi bem, mano, foi verdade. Eu tenho que meter o pau nesses políticos desgraçados que estão aqui no Brasil. Então. É isso aí. Tava indo tão bem, papo bom. Vai colocar essas graças. E não é um bom momento pra brincar com pequeninas anãs, porque acabou o legendário e muitos ficaram desempregados. O Pânico também, né? Mais uma do Mano. O Pânico também, né? Então, aí acabou, né? O Pedrinho tá solto aí. Ai, meu Deus do céu. Para não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode sempre contar com seu parceiro Buscapé para economizar de verdade. É muito fácil. Acesse agora buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que você estiver de olho. Aí você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto, é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro, então não perde tempo não. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Compare e economize. Vamos trazer mensagens aqui através do nosso site. Manda. Deixa eu ver aqui. O Marco José Dias, boa noite, galera. Qual a diferença entre Casim ou Júnior Dutra? Qual seria a opinião da galera? Porque eu sou corintiano e gostaria de tirar essa dúvida. Está difícil. Ô, mano, ninguém melhor do que você. Ah, mas aí ele tá sendo injusto. Hein? É, que gosta dos dois tá pra poder injusto. Opinar. Não, mas o Júnior Dutra, cara, ele não tem jogado mal com a camisa do Corinthians. Eu também era contrário à vinda dele, porque eu acho que ele é um, não vou dizer um degrau, mas uns 10 degraus abaixo do Jô. Mas as partidas que o Júnior Dutra tem feito, ele tem correspondido. Nada que você diga, ó, nossa, é o novo Jô. Mas ele tá indo bem. Agora, o Casim, cara, não dá. O Casim é pior que chá de boldo, cara. O Casim tropeça na bola, né, mano? Essa é a diferença, né? Mas, ô Mota, qualquer concorrente do Casim que saiba correr em linha reta, pelo menos 10 passos, ele já tem uma grande vantagem diante do Casim. É que dá dó de falar isso, porque o Casim é um cara esforçado, ele é um cara, é um bom moço. Ô, mano, mas por que o Curica... Tadinho, mano. Por que o Curica contratou o Casim? Corinthians ou Bambi? Sendo que ele já foi mal no Curitiba, velho. Então, são coisas que só acontecem foi em posição de, né, empresário, mano, pra trazer o outro. Ah, que às vezes tem, né, essas vendas casadas. Não, isso. Não, mas na situação do Casim não foi isso não, cara. Você tenta, o Corinthians tava precisando de um substituto pro Jô. E acabou indo atrás do Casim e contratou o cara, achando que ia ser alguma coisa melhor, mas não virou. Você tenta. O Santos não trouxe o maior artilheiro do Brasil lá, o... Quem? O Rodrigão lá? Não deu certo, velho. Pô, tem aquele que era do Nordeste, que lembra uma época que todo mundo queria ele, o São Paulo queria, o Palmeiras queria, o Santos queria... Acho que não sei se o Corinthians estava na parada, mas acho que São Paulo, certeza, o São Paulo, o Santos... Todo mundo falava que era do Nordeste lá, que todo mundo queria ele... Que era um jogador fantástico. Deu maior briga entre o São Paulo e o Santos. Que no final ele acabou... Não lembro disso aí, não. É um cara, putz, que faz muito sucesso só lá no Nordeste, ele faz. Ele veio pra cá, não jogou nada, ficou lá no Santos encostado. Era o quê? O Robigol? É, o Rocha era o Robigol, era faz esse? Faz muitos anos isso faz aí. Tempo, faz, esse também é a mesma faz coisa. Faz muito tempo isso aí. Oswaldo? Não. Não. Era nessa linha aí, Robigol. Só faz gol lá. É. Tá, olha aqui. O Wilson Alves Moreira, boa noite. O Palmeiras tem que agradecer ao Santos por não ter sido rebaixado. Tenho certeza de que o jogo Santos e Vitória fosse Corinthians e Vitória ou São Paulo e Vitória, o Palmeiras seria rebaixado, pois eles entregariam o jogo. Por que que você acha isso? Não entregaria não, o Grafite não entregou e o Corinthians não foi rebaixado. Eu discordo disso aí. O Grafite salvou o Corinthians, velho. O Edu Canaã salvou Alves. Mesmo, cara. O Corinthians ele conseguiu perder naquele jogo. O Corinthians ele poderia escapar por condições próprias. Sim. Se ele tivesse vencido a Portuguesa Santista no Pacaembu. O empate salvava, ele mano? Não me recordo. Acho que não, Matinho. O Corinthians precisava da vitória. É, o Corinthians tinha que ganhar o jogo. É, uma coisa assim. O Edu Canaã. A chegada do Nenê no Tricolor foi ótima, mas será que alguém no São Paulo já se deu conta que não temos lateral direito ainda? Com improvisações, o time vai continuar capenga. Abraços, Edu Canaã. Eu não tenho dúvida que o Raí, o Ricardo Rocha, eles sabem que precisa. Claro. A questão é que, realmente, eu acho bem... O mercado é ruim. O mercado não oferece muitas opções. Quem? Né? Então, tem o Vitor Ferraz do Santos aí, né? Que o São Paulo tava atrás há um tempo aí. Ah, esquece, Vitor Ferraz, ô Mancão. Ah, por que o RG? Não vai. Porque o Santos não tem outro também, velho. Não, o Santos tem o Daniel Guedes, cara. Que o ano passado jogou melhor que o Vitor Ferraz, diga-se de passagem. É, mas é, então, olha, um é nota. Hoje, Marcão, eu acho que. Um é nota 5 e o outro é nota 5. Ele tem um aporte financeiro muito grande. Mas fica o Vitor Ferraz. Eu gosto bastante do Arnaldo, que é lateral do Botafogo. Você acompanha o Campeonato Carioca? Fez gol ontem, o Arnaldo. Aí, tá vendo? Tô falando, moleque. Mas por que fez gol ontem também? Não, mas ele fez um belo Campeonato Brasileiro pelo Botafogo ano passado, é isso que eu tô falando. O Wagner Dias Pinheiro, Palmeiras é igual doente, é duende, é pequeno, é verde, tem dinheiro, ouro, ainda tem trouxa que acredita, chupa porcado. Juiz! Como assim, velho? Peraí, vai, louco. Se fosse o Domênico, já tinha apagado a mensagem dele. Você é louco, velho. O legal é falar isso quando o Domênico tá aí. É. Sem o Domênico guarda pra rebater, velho. Salve essa aí nos favoritos, o Sombra. Você lê de novo. Manda ele mandar com o Domênico. Mas assim, lógico. Não dá pra concordar, eu sei que o pessoal ri, acha engraçado e tal, e faz parte da brincadeira, não né? Não tem nada a ver. Mas não é pequeno, né? Você não, é louco, mano. Deve ser corintiano, os caras. O Caio César, é claro, vai esse tipo de brincadeira boba, é corintiano. Vai, ô Bambi. O Caio César Pereira, salve galera, direto dos Estados Unidos, vamos Tricolor, amanhã 3x0 pro Tricolor. Boa, chupa, boa. Se o São Paulo ganhar de 3x0 amanhã, o Mano se mata. Aonde, filhão? Se o São Paulo ganhar de 3x0 amanhã do Corinthians, vem trabalhar segunda-feira de cueca, vai te catar. Bacana, não. O negócio é o seguinte, vocês têm que comemorar empate. Se o São Paulo empatar com o Corinthians, o Pacaembu amanhã, menos, já mano, é vitória menos, pra mano, vocês. Se mas fecha. É fato, Mota. É se fato. Fecha, mano. Aliás, o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo aí? Mano, o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo aí? Corinthians ganha com 2 gols de diferença. Ei! Eu acho que vai ser empate. Pra tá mim gravando, ser, né? Pra mim vai ser 0x0 esse jogo aí. Eu acho empate, acho que o São Paulo toma gol e o Corinthians também, obviamente. O Romero então? Não passa em branco, hein? Não. Morte. RG. Eu acho que o Corinthians ganha por uma diferença mínima. Não acho que vai ser esse 3, 4. Eu acho que o São Paulo ganha de 2x1. O Cláudio Nascimento, o meio de campo do Palmeiras com Moisés, Scarpa e Lucas Lima não seria uma boa? E com Keno, Dudu e Borja no ataque, a criação Caraca. Não seria mais interessante? Rapaz, mas você montou um time Ué. De videogame aqui. É, quem defende? O Moisés é um segundo volante, não é um primeiro volante. Scarpa e Lucas Lima com características ofensivas. O Dudu, Borja no ataque, Keno, tudo ofensivo. Quem é o time ninguém, de videogame? Gente. Ninguém marca. Não, o único que marca aí seria o Felipe Melo, né, cara? É, mas não, um ele não só... escalou. Não, não, não, não colocou. Escalou, não, não colocou isso que eu tô falando. E ainda mais a zaga do Palmeiras quem aí, defende que é o é ponto fraco do time ser expor desse jeito. Volta jogo, todo mundo? É jogo basquete. 8x7, 9x6. Todo mundo vai, todo mundo ataca, todo mundo volta. 12x10. Evandro, meia hora funciona esse jogo. O Evandro de Toledo, boa noite galera. E a Copa? O que vocês acham do Gabriel Jesus se contundindo tanto? Quem seria um substituto ideal? O Firmino? Olha, eu acho que ele teve azar. Ele não é o tipo do jogador também. Que tem aquelas contusões também não vejo musculares intermináveis, a La Valdívia, a Luiz Fabiano e etc e tal. Mas será que subiu no telhado da Copa? Azar. Não subiu. Eu ainda vou esperar mais umas 3 rodadas pra falar o nome do Júnior Dutra. Ah, mano, para. Mas essa do Gabriel Imagina, Jesus aí foi... Dutra indo pra Copa. Você tinha que esperar o ano inteiro. Vai ser o Diego Souza. Essa lesão do Gabriel Jesus agora foi no joelho, não foi? Ou foi muscular? Foi, ele deu uma queda diferente que forçou o joelho. Assim, quando é em sequência muito grande e muscular, aí você fala, aí é complicado. Aí tudo bem, mas quando é joelho assim, não. O Gabriel Silva de Menezes fala, acho que o Mota tá falando do Acosta. Era isso. Não, o Acosta ele veio pro Corinthians aí não virou. Não. Teve uma disputa também entre o Acosta, entre Corinthians e Santos. Pelo Acosta. O Renan Silva, pergunte ao Marcão se o Nenê no São Paulo vai se chamar Baby. Vá pro inferno. Nenê, não, vai chamar Cuti-Cuti. Cuti-Cuti. O bom que já tem musiquinha, ouvinte. Né, Marcão? Vem, neném, vem, neném, vem. Boa tarde, galera. É verdade que teve neném, treta. Imagina no treino. O Morumbi cantando isso. Você viu, Maurício? Vem, neném, vem, neném. Mas você tem a mente suja, hein, mano? O Rodrigo Teodoro Santos. É verdade que teve treta no treino do Palmeiras? Cotovelada do Luan no Bruno Henrique? Nossa, mas já? Luan? Olha aí, começando as tretas. Será que o Roger segura? Vamos procurar aqui. Luan com Bruno Henrique? Eu não sei. Cadê o nosso porco aqui? Cadê o seu Bento? Deixa eu procurar aqui, deixa Cadê eu ver. Cadê o porco Bento? O Fofoca Bento, News aqui. O Bento tá bem dessa hora, velho. Já deve estar mais louco que o Batman. Deixa eu procurar aqui no Fofoca News. É esse tipo de coisa que o Roger vai ter que saber lidar lá no elenco, né, cara? Não. Isso que não foi ainda nem entre os medalhões, aí, cara. Tá, isso que eu ia falar. Enquanto tá entre o Bruno Henrique e o Luan... Segundo tá, escalão, tá né? Tá tudo certo. Segundo escalão, beleza, né? Quero ver a hora que o Scarpa der uma entrada no outro, aí no Felipe Melo, é que eu quero ver. Não, o Felipe Melo tá mano, ele... Essas tretas de treinamento aí, RG, acontece em todo treinamento. É, eu sei. É que muitas vezes ali os portões estão fechados e aí a imprensa não tem acesso a isso. Ou a informação... Mas com frequência acontece. Ou a informação chega lá pra fora, né, mano? Ó, eu tenho uma notícia aqui, mano. Corinthians paga prêmio por título brasileiro ao elenco em véspera de clássico. Coincidência? Ah, mas tem que ser assim mesmo. Geralmente rola assim mesmo. É... É medo, lembra do presidente de vocês lá, o JJ? É. Descia no vestiário com saquinho de papel lá, velho. Mas era depois, se ganhasse. É, saquinho de plástico. Se ganhasse, ele não descia antes. Se ganhasse, dava um envelopinho com dinheiro. É. Ele não descia antes pra fazer a promessa? Acho que os caras já sabiam. Assim, se ganhar, ganha. Se ganhar o jogo, ganha um bicho, óbvio. É, então, isso aí, ué. Mas bichos é assim mesmo? Você tem que chegar e oferecer antes, ué. É, mas tem pessoas que não concordam, né? Ah, não, isso é uma outra história, né? O jogador não acha ruim, não, né, Sombra? Claro que não. Óbvio que não, né? Não? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, Rodrigo Teodoro perguntando da treta, a gente já vai investigar. É, mas... tá aqui não tô saindo isso, nada, você viu? Você tá meio fofocalizando. É, saber se o cara não tá não, também mas aqui, botando uma pilha aí. Eu vi aqui uma matéria no Globo Esporte aqui. É, eles estão falando a respeito do jogo do Palmeiras aqui, que eles estavam treinando agora à tarde. Uhum. E tem um tópico da descrição aqui do treino, falando dividida. No fim da atividade, uma disputa de bola entre Luan e Bruno Henrique chamou a atenção. De costas para a jogada, o zagueiro dividiu com o companheiro e gerou reclamação do volante, que levou ao rosto. É, na sequência da atividade, foi finalizada pelos auxiliares. Os dois caminharam em direção ao centro do gramado, gesticulando e falando sobre o lance. Luan deixou o campo logo em seguida, enquanto o Bruno Henrique foi um dos últimos a sair. Mal, isso aí. O ocorrido não gerou repercussão entre os companheiros. Ou seja, bobagem. Aumentam demais uma situação que não foi nada. É o telefone falou, sem fio. Tem é a mama brusqueta aí. Mensagem já... de corintianos. É o telefone sem fio. É antes. Corintiano nada, desse São Paulino que tá em choque aí. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana? Vai lá, cara, vai nas concessionárias lá, bicho. Você vai gostar da Caltabiano, da Outstar. Tá bom? Boa. Estádio 97, também oferecimento de McDonald's, clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! Estádio 97, também oferecimento da LG. 2018 chegou, será mais um ano especial pro futebol. Pensando nisso, a LG... trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. Isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, qualquer produto vale. É só se cadastrar no site craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso aí. A cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até o dia 31 de janeiro já está dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida está batendo bolão. E você? Não vai ficar de fora, né? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Vamos ao telefone, tem um 20 para entrar no ar. 3284-7097. 3284-7097. Liga aí, toca as Astrubal. Liga, tchau. Astrubal. Não quer saber de mulher. É. Como assim? Né? É o nosso amigo Vieira. O gremista que sempre dá ré. Dá. Alô? Esse alô? Dá mesmo, hein? Quem fala? É o Clébio Souza. Clébio? Ô, Clébio! Eita. Clébio Souza, quantos anos você tem? Eu tenho 3,9. Aí, o mais velhinho de hoje, 3,9. Foi que subindo, é isso, né? Meu parceiro? É, começou com 27, 27, 35, agora 39. Mas nem, isso. Mas é, o RG continua imbatível. Ô, Clébio, que bairro Clébio. Você mora? Eu moro em Cumbica, Guarulhos. Cumbica, velho, 39 anos, o Clébio Souza, lá em Cumbica. Ô, Shadow, você falou do Mini, não falou? Eu falei. E o Mota, ele Clébio no Mini? Clébio. Oh, okay. É? Ele Clébio. Ah, então compra, Motinho. Vai, Motinho. E o trouxa. Por isso. O que você faz da vida, Clébio? Eu sou motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Um abraço a todos os motoristas. Ficou chique aplicativo. Esse nome, né? Motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Pode ser teu vizinho, mas é você também tá bravo aí com. Mas você trabalha na região de Guarulhos, São Paulo, onde? Não, eu trabalho onde o passageiro me deixar, meu querido. Tá certo. Tem essa de ficar escolhendo muito, Roda tudo. Você também tá bravo aí com as regulamentações aí da prefeitura aí, o Dória, etc., enchendo o saco ou não? Ah, cara, não dá, né? Já tá fraco assim, porque hoje em dia tudo aumenta, só o nosso lucro que diminui. E ainda aparece esse tipo de situação aí pra atrapalhar mais ainda, cara. Burocracia, né, Clébio? Aqui no Rio de Janeiro, cara. É o que fizeram com os taxistas, né, velho? Diga, mano. Eles, na hora que você pede aí a chamada aí, você habilita lá o serviço. O cara não sabe exatamente pra onde você vai. Ele só vai saber pra onde você vai na hora que você entrar no carro e iniciar a corrida. Sim. Então é comum aqui, na hora que você pede a parada, você faz a chamada, o cara liga pra perguntar pra onde você tá indo, porque dependendo de onde você vai, cara, o cara não leva não, irmão. Tá certo, né, velho? É verdade. Não, dependendo aqui, do beco que você vai se enfiar aqui os caras não colam, não, cara. Aqui em São Paulo, os caras tá fazendo isso também, cara. É, tá porque perigoso, né, velho? É, principalmente quem trabalha à noite. Tem uns loucos que gostam de trabalhar à noite. Se alguém pede, por exemplo, Clébio, se alguém pede pra você, me leva ali pertinho, ali no bairro das Pimentas, ali em Guarulhos, você vai? Vou, ali eu vou, eu conheço ali, então tá tranquilo. É, quando o cara conhece. Mas né? Assim, não vou dizer que você faz isso, mas, por exemplo, onde que o pessoal não leva, por exemplo, à noite? Ah, cara, São Mateus. Heliópolis. Extremo, né? Nos extremos. É, esse lado aí o cara não vai, não. Tá em Paulista ali, lá pro lado da cidade Camel. É, o pessoal não gosta de levar muito do lado aí, não. Em Guarulhos mesmo aqui, ó, tem uns bairros afastados aqui já perto de Mairiporã, que o pessoal também não vai, não. Bom, mas você viu que o cara pegar um carro à noite, Motinha, o cara chamar um carro à noite pra, se ele tiver, por exemplo, na Zona Norte, ele vai pro extremo sul, mesmo com o aplicativo. A corrida vai sair cara, é mais barato você comprar um carro e ir até lá, velho, do que ir com o aplicativo. Se tiver chovendo, sai mais caro. Ô, Clébio. Opa. E é bom, cara, porque esses bairros aí de Guarulhos, ali próximos a Mariporã, você não precisa ser deselegante, né? Você falou bacana, até te levaria, mas não vou levar porque eu não tomei a vacina da febre amarela ainda. Que desculpinha, hein, Marcão? Você me falou que a noite não pega, mano. Ah, mas o cara não precisa saber, né, mano? Ô, amigão, me diz uma coisa, que time você torce? Ah, mano. É o time do povo, meu querido. Aqui é Corinthians. Ah, o Zé Coringão, então eu entendi porque que é aplicativo. Ah, aplica, né? Você fica vivo aplicando. Isso aplica. É um aplicador, né? Agora eu entendi. É dono da empresa. É. É. O RG. Fala, RG. Fala, RG. De dependendo da, da morena, eu aplico nela, meu querido. É, piloto de fuga. Aí, toma, pega essa invertida aí. Ah, aí é bom. Mas o Clébio, esse é dos nossos, pô. Amanhã tem Corinthians e São Paulo, hein, cara? O primeiro clássico do ano do Coringão aí pelo Campeonato Paulista. Amanhã, 5 da tarde. Se você fosse o Carille, quem você colocaria pra jogar de centroavante? O Júnior Dutra ou você daria mais uma chance pro Casim? Ah, não, cara, não dá, né? Casim não dá, não, cara. Coitado, mano. Eu acho que o Casim, sabe o que ele devia fazer? Vender kibe, meu irmão. Casim tem que vender kibe, cara. Põe futebol, ele, né, põe a... ele, deixa futebol, ele. Futebol não é a praia dele, não. Mas nem, eu acho que nem o Júnior Dutra não colocaria, cara. Pra mim, eu daria uma chance pro Luca. Deixaria o ataque mais leve, entendeu? Colocaria o Luca pra jogar e deixaria o ataque mais leve. Mas vou te falar, cara. Você assistiu o último jogo do Corinthians contra a Ferroviária? Assisti um pedaço. Eu tava trabalhando. Na verdade, eu assisti o segundo tempo, porque eu tava trabalhando. Aí eu lembrei que tava passando o jogo do Coringão, aí sentei, fui tomar uma cerveja e assisti o segundo tempo. Então, cara, mas o Luca, ele, por mais que ele estivesse com a amidalite naquela oportunidade, mas ele não jogou bem, não, cara. Pra um cara que tá buscando aí dividir a titularidade ali com o Júnior Dutra ou com o Casim, ele poderia ter aproveitado um pouco melhor essa chance que ele recebeu. Eu sou a favor do seguinte, ah, entrou em campo, irmão. Tem que representar, se não representar, não, tá gastando cartucho. Eu concordo com você, mas a gente tem que ver o seguinte, né, cara? Primeiro jogo dele em casa, depois que ele voltou da Ponte Preta, depois deu toda aquela redução dele ter saído do Corinthians. Então pode ser que o cara tava meio que ressabiado, entendeu? Ficou não, foi o segundo travado. Jogo, não foi? Não, mas lá ele estava jogando lá fora, lá no Mickey, lá, entendeu? O titular foi o primeiro. É, agora foi, em casa foi o primeiro, entendeu? E outra, a posição que ele jogaria seria diferente, ele ia estar jogando como... Opa. Ele não precisaria estar acompanhando o lateral, entendeu? Então pra ele facilitaria um pouco. Ô Clébio, estamos chegando aqui próximos do final do programa. O zagueiro Henrique se apresentou hoje. Você gosta do futebol do Henrique? Assinou, cara, o contrato, né? Eu penso o seguinte, se ele jogar como ele jogou no Palmeiras, na passagem dele no Palmeiras, foi uma boa contratação. Agora, se ele for jogar no Corinthians o que ele jogava na Lazio quando ele foi pra seleção, deixa quieto. Podia ter passado sem essa. É. Não há um vamos consenso, aguardar, mas... né? É, ninguém. Mas o Henrique jogou na Lazio, acho que foi no Napoli, não foi no Napoli que ele tinha jogado, né? É tudo azul. Mas tá valendo então. Quer mandar um abraço pra alguém, Kleber? Aproveite e mande seu placar também, Corinthians e São Paulo amanhã. Ah, placar de amanhã? Ah, isso. Vai ser clássico, né? 3-0 pra nós amanhã. Ah, é. Vai sonhar. Aí você caiu da cama e acordou. Eu sinceramente também não acredito num placar desses, não. Acho que não vejo vitória por ampla margem de ninguém aí. Ô, Sombra, mas também ninguém acreditava em 2015 quando o Corinthians colocou o time em reserva e nós metemos 6. É, mas aconteceu, e o São mas... Paulo poderia pegar uma vaga pra Libertadores aquele jogo. Desgraça, lá, acontece uma sorte assim, ó. Só acontece uma vez a cada milênio, velho. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Novo. Ué, então o que, é que vocês me dizem daquele 2011, 5-0? Ah, vocês tomaram um monte. Ah, se eu vou falar agora de goleado, o São Paulo goleou vocês também há milhões teve de anos atrás. Teve uma no Morumbi que vocês tomaram gol de calcanhar do Fábio Simplício. Para, velho, vai. Concordo, mas então a gente não pode falar que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ah, mas... Cai pra todos os lados. Espero que seu aplicativo apague, velho. Cai pra todos os lados, né? Ô, amigão, um abraço pra você, tá bom? Bom fim de semana. Abraço a todos vocês aí, bom final de semana. E agora vamos tomar um aqui, de lei. Tá. Beleza! Boa. Mas não dirige, não, hein? É. Vai tomar uma e dirigir aí, não, hein? Se beber, não dirija. Aí você chama o aplicativo pra te levar. É. Não, estou chegando em casa aí sim. Aí. Ah, bom. Então tá bom. Valeu, Clébio! Falou. Abraço a todos aí. Valeu! Boa. Valeu, um abraço. É isso aí. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas nesse fim de semana? Experimente, hein? Estádio 97 da Energia 97. Estamos chegando ao final. Ah! É verdade. Só pra mandar aqui um abraço rapidinho pro Spartak, um time da Zona Norte aí, ó. Spartak. O Michel Menegasso, palmeirense e o Danilo Menezes aí, valeu? Olha, em relação àquele centroavante lá, que todo mundo queria, não sei o que lá, o cara tá dizendo aqui que era o Clodoaldo, não lembro também. Não, não é. Não. Acho o Clodoaldo, que era o Benjamin tinha dito que era o Van Nistelrooy negro, lembra? O Benjamin que disse ou foi... Foi, foi o Benjamin. Ah, não, o mano falou que era do passado das largas, como é que era o nome dele? A frase também foi do Benja, era o Clodoaldo. Ah, foi você, ô tonto. Disputado, não, foi o Benja. É, disputado foi o Robigol, disputado... Robigol, eu acho que foi o Robigol. Disputado foi só o... Só faz gol lá. É... É isso mesmo. Cadê o Ale? Foi embora esse... Ah, o Ale saiu de mansinho, velho. Deu um piriri nele aqui, ó, mano. Tá trancado no trono, ó. Meteu uma francesa. Nada, o trouxão falou decreto lá em Crencona, já ligou e já... Dando encrenca, pega no pé dele, hein, velho. Meteu uma francesa, mano. Tá certo. Estádio 97 volta na segunda-feira, 5h30. Olha, em breve novidades. Nossos estúdios aqui estão ficando maravilhosos. Bom, tá bonito, né? Hein? E Maurício, em breve eu vou visitar vocês hoje aí. Eu já dei uma fuçada aqui no Buscapé hoje pra ver as televisões que nós vamos comprar. Vai ficar bonito ali. Os aparelhos aí. Nós vamos ficar chique, vai ficar. Eu vou vir trabalhar de smoking no primeiro dia. Nós vamos ficar chique. Vem, só você, seu palhaço. Eu venho. De cartola. Em breve eu vou visitar vocês aí. Nossa, paulada, velho. Maurício. Vem de cartola e gravata. Não vai esquecer de ligar o zap aí, hein, velho. É. Nada, agora, RG, eu vou tomar um banho. Depois que eu tomar banho... Ai, duvido. Já deve ter respondido. Oi, mamô. Oi, Tata. Fala, amor. Oi, Tá. É. No mínimo, ela tá pedindo pra ele buscar alguma coisa pra ela. De lá, né? Do Rio. Ele resolve do Rio. Então tá bom. É nada. Chega no final de mais um programa. Falou. De volta na segunda-feira no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Tchau. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Vinhetinha? Tudo de bom pra vocês. Bom fim de semana. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Vibe 97. As novidades. E sucessos. Da programação mixados. Todos os dias, às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. A McDonald's, todos os dias, um clássico por R$8 cada. Aproveite! Dia 9 de fevereiro, tem carnaval eletrônico na Áudio. Kungs, o DJ e produtor francês, dono dos maiores hits do mundo, chega ao Brasil. Kungs ao vivo. Don't you know? I feel so bad. I feel so bad. A novíssima More Mans. More Mans. E o mega hit This Girl. Kungs. Tudo isso é Kungs. E você vai curtir ao vivo. Ao vivo. Para completar o enredo desse carnaval eletrônico, um time de DJs nota 10. Adriano Pagani, Alex The Joker, Ronaldinho e Jimmy Soler. Kungs na Áudio, dia 9 de fevereiro. Informações e vendas, tic360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Peugeot 208 vem com motor THP de incríveis 173 cavalos. Você pode escolher também o motor 1.2 PureTech com a maior autonomia do mercado. Mas o que você vai gostar mesmo é da sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit. Peugeot 208 motor 1.2. A partir de R$48.990 ou com 50% de entrada, taxa zero em 30 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Faça um Emotion Drive. Pela vida, escolha um trânsito seguro. Brasil. Sábados, às 21h, tem Playlist Energia 97 Brasil. A versão puramente nacional do Playlist Energia. Somente produções brasileiras do mundo eletrônico. Sucessos e lançamentos. Playlist Energia 97 Brasil. Todo sábado, 21h. Energia 97. Aqui tem viagens de avião. Navio. Com a energia, você não fica a pé. Energia. Você passou um ano só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar sua nota. As inscrições do Sisu para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública vão de 23 a 26 de janeiro. E em breve, tem inscrições do ProUni para concorrer a uma bolsa de estudos em uma universidade particular e do FIES para conquistar um financiamento para o seu curso. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Quarta quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e correr pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Energia 97 apresenta... Quê? Cê não sabe? Gu, cê não sabe. Que foi? Eu adoro quando você usa o nome do programa. É tipo, quando fala o nome de um filme, entra um diálogo dentro dele. Ok. Aí você fica tipo, nossa, é por isso. Chega, Gustavo. Tá, o que eu não sei? É, se algum dia você estiver na frente de uma galinha e ela começar a te encarar muito, ela tá te julgando pela sua aparência. Quê? Exatamente, aparentemente não são apenas os seres humanos que preferem estar próximos ou se relacionar com pessoas atraentes. As galinhas também. Você tá me tirando, né? Que maravilhoso, né? Aparentemente cientistas colocaram 4 galinhas para reagir a fotos de um rosto feminino dentro dos padrões de beleza. E depois uma sequência de fotos com traços exageradamente masculinos e femininos. Com resultado, as galinhas bicaram as telas que exibiam faces mais simétricas, exatas mesmas preferências de pessoas que também passaram pelo teste. Interessante. Tem inclusive gente usando isso para contrapor a teoria de que seres humanos são culturalmente influenciados para admirar rostos bonitos, já que essa resposta está enraizada no sistema nervoso da galinha, então, né? Ah, arroba Vogue, tá mais que na hora de lançar umas edições com umas galinhas na capa, hein? Ia ser irado. Ô, louco, olha esse Gustavo aí antecipando tendências. É a Vogue Cocoricó, moleque. Mas aí, se você curte curiosidades extremamente irrelevantes, porém incrivelmente galinhescas, é só ficar ligado na Energia 97 que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Favaro. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe. Mas, cara, sabe o que me deu agora pensando no Belo? Pena. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Right now, non-stop music. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night session. Like that house music. House music. O filme da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97 nessa sexta-feira. Muito boa noite pra você. Sextou, né? E a gente vai com muita música boa. O primeiro do Night Sessions é ele, DJ Anderson Tomé, abrindo com Kings of Tomorrow featuring Candace Springs. Faded, bora! Night Sessions.